isso aqui era alguma coisa de iniciativa, não era? Que ia pegar o negócio. Vamos lá, do centésima, septuagésima quarta sessão e a música parou novamente. O que é isso aí? É do. Iniciativa boa. É de um arquétipo do Ranger, do Gloomstalker. Cara, não lembro de nada. Não, você não parou. É que não vai ter aí. Tem, né? Tem um longo silêncio. Tá iniciativa. É. Aqui. No outro. Não, aqui mesmo. Entendi. Era pra ser aqui. Acho que eu não voltei. Ok. Onde estávamos na última sessão? Apanhando. 49, então você pegou. Vocês estavam na masmorra de Zaz. Ah, você tinha menos que eu. Isso. Eu peguei na última. Tinham, né? Derrotado 17. A dragoa, que estava se disfarçando de uma inocente que estava sendo sacrificada. Vagabundo. E traiu vocês. Ah, você capturou de novo. Primeiro foi Kaidala e agora com essa dragoa. Então peguei já do 45. Se na masmorra de Zaz você foi enganado, parceiro, que você bom. Já entrou errado. Eu tô sendo inocente. Meu, bom. Eu nasci errado, vamos lá. Nasci errado. Bora fazer merda. Vocês derrotaram a dragoa, roubaram o poder dela, né? Da grua. A tocha roubou a destruição total, a Siri roubou o sopro. E a destruição aí... total, depois de roubar a tocha. É. Vocês chegaram até um ponto em que a Siri tinha feito... usado a runa do espaço pra fazer a bandana da tocha nunca mais sumir. Bem isso. É... consertou o cajado da Toff e aprimorou o cajado. Ah, é verdade. E deixou uma marquinha de rosa azul. E aí vocês chegaram até uma antecâmara que tinha um pilar pra vocês fazerem uma oferenda de sangue. Eu nem lembro que a gente aprimorou isso aqui. Muita aí assim ele tirou o sangue da Toff e jogou na bacia. E já sumou verdade, no bicho. Verdade, né, filha da puta? E sumou no bicho. Sumou no... E aí vocês abriram a porta e entraram na sala do guardião. E se fosse ela fazendo dela mesmo? Seria uma Siri potencializada? 28, né? Será que eu não tô pegando dobra isso aí? Acho que não. 33, né? Que a gente tem mais da fonte. Foram bons ups. 33, né? Sim. Isso. Bom, achei. Ah, tá aí a câmera desenhada já. Sim. Vocês entraram numa câmera que tava a Toff lá dentro. E a voz da Toff que tava lá dentro, ela tinha combinado a voz da Siri e da Toff juntas. 24, 29, né? E ela olhou pra Toff e falou, oi, eu sou você. E olhou pra Siri e falou, oi, eu sou você também. E eu virei pra ele e falei, oi, eu sou o Goku. Você conhece? Eu tenho mais 5 pra resistência. Você é quem? Eu sou o Goku. Seu poder é mais de 8 mil. Ah, é. Tô vazando. É 19. Então. Bom, e aí ela atacou vocês, meteu uma destruição total em vocês. A Siri reverteu na direção dela, atingindo ela em cheio, só que quando ela foi atingida, vocês duas sofreram o dano. Não, só na resistência. Eu quase morri, né? Resistência pra caralho. Ataque também? Se fudeu. E ela ficou rindo, e aí o acelerinho falou, ah, então tá invertido, que nem aconteceu com a mãe do Murin. Então vou atacar vocês, gente. Atacou vocês, ela só riu, vocês tomaram o dano e não ela. Pois é. Quer que eu decapite ela? E ela virou pro acelerinho e falou, isso, muito bem, mate suas amiguinhas, você já tá no caminho pra Zaz. Assim que tem que ser. É, somente a traição, somente traindo seus amigos é que vocês vão conseguir triunfar nesse desafio. Foi a frase dela quando vocês entraram na sala. É, e após isso, vocês tentaram de toda forma vencê-la, mas parece que não tá dando muito certo, não. O Celerin, ele usou o poder dele, de Deus, olhou pra ela pra ver quem ela era. Aliás, e viu toda a história da criação dela, os As criando ela, falando que quando os desafiantes chegassem aqui... que ela iria escolher o mais poderoso deles, o mais difícil de ser derrotado, pra se transformar nele e desafiar os pretensos libertadores, né? E depois vocês viram, o Celerin narrando pra vocês, né? Viu ela eras depois, recebendo uma nova visita dos As, e os As chegando pra ela e falando, ó, tá aqui, isso aqui vai te dar mais poder, colocando na testa dela um olho. O olho da Toff. Lembra disso? E aí, a partir desse olho, ela viu, desde quando vocês chegaram na árvore, no plano das sombras, entraram na masmorra de Aeraclave, desde esse momento ela viu tudo que vocês fizeram, e quando vocês entraram aí, ela escolheu, vou virar a Siri. Mas aí ela viu, mas ela tá ligada com a Toff também é poderosa, vou virar as duas. Não, a Siri não tá ligada com a Toff, não. Não, já se ligaram, já se fundiram. Não, essa, não. Já se fundiram. O que eu tô esquisitando, segundo o Du, é porque, tipo assim, se a gente tá no Upside Down, por assim dizer, por que o Zaz, que eu entreguei o olho, veio até aqui dar pra ela? Porque o Zaz tá com nada. Então ele saiu da realidade e veio pra cá. Você quer dizer que teria que ser um Zaz negativo? É, na teoria, né? Na teoria, então a gente também teria que ser o nosso negativo. Não, porque a gente caiu nessa realidade. Isso que eu quero dizer, eu só tô perguntando se usar as mostras veio pra cá. É isso, que a gente entrou aqui por vontade própria. Então, mas vocês não perceberam nada? Percebemos. Algumas percebemos? O que a gente percebeu? Nada. Não, a gente percebeu várias coisas, mas vamos ver qual que é a parte que você quer especificar. Nada a gente percebeu, nada. As masmorras estão nas quebras, não vai pro nada. Né? Nem todas as masmorras... Exato. É o Upside Down. Nem todas as masmorras são do Upside Down. Nem todas são do plano das sombras. Né? Porque quando o Archon foi destruída, foi destruída a versão espelho também no plano das sombras. Então não era pra isso estar inteiro. Mas de alguma forma isso ainda está inteiro, porque as masmorras elas são bolsões dimensionais, tudo... Mas o que fica evidente para vocês é o seguinte: as duas masmorras, a versão do plano material e a versão do Upside Down, se fundiram. Então a coisa tá meio que misturada ali. Tem lugar que vocês entram que o plano das sombras ele tá muito mais forte, muito mais ativo. E aí as criaturas, todas elas são sombrias. Uma coisa que eu lembro que você falou pra gente, que eu ainda não sei se tá em vigor, é que... A masmorra, tem uma masmorra que a gente passou em específico que a runa ficou ativa o tempo todo. Eu não lembro qual que é. Não desativou mais? Sim. Continua ativa a runa. Não, continua. Continua. Foi de triunfos, eu acho, não foi? Não, triunfos foi, não. Foi nas masmorras aqui agora. Foi no começo. Do Tauron, né? De Tauron, ok. A gente acho entrou foi. E o bagulho ficou ativo e não parou mais. Acho que foi. E sim, vocês percebem que essas runas que vocês... As que vocês mais utilizaram até agora... As que estão em evidência. Relou acende. Tá? É muito fácil ativar e tem vezes que ela se ativa sozinha. E continua agindo. Beleza? Todos prontos? Ready. Vamos rolar a iniciativa de novo? Bora. Porque já faz um tempão que a gente fez isso. Olha o 20 mil. Quase, 19. Deixa eu imprimir folhinha de iniciativa nova. 2,19 vale um 20? Não. 30 TOF. 2,19 na verdade são 2,2. Por quê? Porque... Não, tem que aqui ser 20, não né? É NIMBY. Ah, droga. Ah, não é exato, gente, tá, é verdade. Meu deu 45. Não, mas calma, calma. Vai, sabe que Deus é. Eu sou o primeiro. Vai dar. Tá. Com certeza. Tudo 19, tem mais bônus. Tá na Tó, de novo. Pena. Pena é Mará. Mará. Vamos rerolar esses dados? Por quê? Mará não é a deusa da... Paz. Da paz. Da paz? Eles vão ficar com vontade de meter e não vão querer bater em ninguém. É dano mínimo. Não, vamos. Se for com a pistola. Quer manter tá na toa? Se for pra dar uma pintada na Vocês porta. Sabe, hein? Cara, eu por mim, eu manteria os dois. Se rolou o dado, eu mantei, mas... Eu sou, não vai ser unânime. Vocês conhecem essa piada? Não vai ser. Do quê? Tava o Manoel e a Maria deitado na cama, né? Maria olhando pro teto, né? Manoel, por que tu não dá uma pintada no teto? E você, por que não dá uma pintada na porta? Oba. Que porra que é isso aqui? Valcária, hein? Puta, pode crer. Valcária? Valcária. Primeira vez que é a Valcária, hein? Claro que não. Já saiu todos. Aqui dentro? Aí aqui dentro, não, mas no geral já. Ela do Panteão, eu Valcária. Eu vou tirar isso aqui daqui, porque os dados estão rolando. Olha, inclusive, Valcária já estava até separada aqui. Qual que é o outro? Tá na Tó. 20 natural, eu tá? Eu tenho 20 natural mesmo. Tá na top. Hoje a gente tem treinamento em todas as perícias. Se tiver treinamento em todas, e mais a metade, se é 3 pra duplicar, uma pra triplicar. Alguma sugestão de qual? A minha vai ser percepção sempre. Peguei a de percepção mesmo? Arcanismo é bom. É aqui que a gente tem que passar o teste de arcanismo, né? É, pra ajudar os amiguinhos. Tem que ter o quê? Se você não passar no teste de arcanismo, você não consegue ajudar o amiguinho. Como assim? Porque a sua magia só fere, ela não cura. Porque deu uma traição, né? Não do da amizade e da bondade. É, então vamos pegar arcanismos. Uhum. O triplo, beleza. Acho que pegar, né? Isso, você soma 24, né? Tô com 50 de arcanismo, então. Beleza, iniciativas. 30, Toph. 30, Toph. 45, Sanari. Ok. 38, Ciro. Primeiro. A Dena é 68? Acho que por aí, é 19 mais 49, 68, exatamente isso. Cadê? Caramba, cadê? Beleza. Bom, agora vou rolar pro NPC. Isso, por favor. A gente entrou aqui, eles estão lá, né? Não, a gente não é esse desenho. É esse desenho, sim. É esse desenho. Olha, a gente chegou na porta ainda fiquei zoando, fiquei olhando lá pra dentro lá. É esse mesmo. Então a gente veio de lá e elas estão aqui. Ela tá aqui. Não, ao contrário. Ao contrário? Sei lá, eu nem sei. Não, essa daqui era a sala do dragão. Então, pra mim também essa aqui é a sala do dragão. Essa aqui não é a sala que a gente tá. Não, não assisti. Saiu 3 ou 4 episódios depois. Até porque é diferente. Da hora. Ah, tá meio morno ainda, mas é da hora. Qual lado que é? Eu não lembro. Esse não é esse desenho. Entra por aí. Não é esse desenho. Que eu lembro que tava os cultistas aqui. Ah, é verdade, não. Essa aqui é da Grow, é verdade, tá certo. Quem? Da Grow. É essa aqui, ó, que a gente tá, ó. É bem parecida. É bem parecida, mas não é igual. Mas dá pra manter, só jogar isso aqui pra cá e aumentar lá a bundinha, dando mesmo. Só aumentar deixa a bundinha. Assim. Não, se é parecida, deixa assim, é melhor. Não, beleza. É a mesma, essa ali embaixo é só aumentar, só fazer isso aqui, ó. Então a gente entra aqui também. Tá. É, por aí só pegar também. Tão parecido que o outro. Quer apertar o desenho? Não. Não? Ela joga aqui assim, ó. É, sai a ponta aqui e vai naquele dado roxo ali, ó. É, aí mesmo. Aí você fecha lá e... Opa. Vira um quadrado no final. Isso. Use a sua imaginação. Já tô enxergando, não ótimo, preciso. Ótimo, então tá ótimo. E se alguém dá pra cá, então tem um bug na Matrix. Tá. Rola em iniciativa. De novo? Pra ela. Pro espelho. É, com vantagem que eu jogo, com ela também vai ser, né? Não, ultra vantagem aqui. 16, triplo, então? Maior. O meu deu 15, o dado 15. Maior. O meu dado maior deu 11. Quanto você deu de iniciativa? Agora. 15 com 18. 33. 33. 23. 23? Mas que bosta, hein? Eu perdi 2-3, esqueceu? Bem feito. Perfeito. Então é nada. 33 a iniciativa dela. Ela age antes da tocha. Ô, buçanha. Bosta. Eu vou agir antes de eu mesmo? Eu mesmo, Irene? É. Porra, eu mesmo, esse Irene. É isso aí. Caralho. Você mesmo, esse Irene, esse ele mesmo. Ué, eu tava aqui fora, porque eu lembro que eu tava dando uma vocês tinham aqui, sido arremessadas lá pra fora. Pode crer. Sei lá. Bom, cair no chão eu não caí, porque eu não posso. Eu tô certo, fora. Briel. Você lembra, Ariel, disso? Não lembra, né? Mais ou menos. Então, vez do Griel. Eu acho que ele nem tava aqui na hora. É, tá bom. Eu acho que tinha ido embora. Mentalmente, então, eu falo pra vocês. E aí, gente, alguma sugestão de plano? Não matar a gente é um bom plano, eu acho. Isso é muito amplo. Não matar a gente. Não, muito amplo não, é bem específico. Então é o seguinte, Jeff. Eu vou adiar minha ação até eu ver ou alguém atacar, ou alguém ser atacado, aí eu ajudo pra defender alguém ou pra alguém. A gente precisa quebrar esse... Vou esperar uma esse vínculo dela com a gente. Vai aguardar. Seu pai não te ama, é isso? Como que a gente quebrou? Idiota. Como que a gente quebrou da mãe do Moore, você lembra? Matando. Mas a gente não consegue atingir ela sem atingir a gente. A gente não, matando isso. A mãe do Murray. Não. Dia foi. Foi o Murray tacando uma machadada na própria. Não foi porque esse foi um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida. Matar a mãe do Murray? É, tentar matar ela. Você não tentou matar ela? Sim. Esse foi um dos meus maiores arrependimentos. Porque não conseguiu, né? Não, porque eu fiz a coisa errada achando que era certo e me arrependi muito. E não é isso. Olha, por um momento você foi um vilão. A gente bateu nela, voltou em vocês. Isso. Eu bati em vocês, não foi nela. Exato. Eu vou tentar uma outra coisa. Tomara que vocês não sumam. Banishing? É. A gente vai sumir. Não, mas se sumir os três, tá de boa. Não tá. Vai sumir eu e a Toph, porque a gente não é desse plano. Ela deve ser. Não. Ela é da onde? Mas se ela for disciplina, ela vai pra um outro Minsko, né? Não, se ela for disciplina, ela some e volta daqui a um minuto, não é? Mas ela vai pra um outro plano, a minha escola. Sim, sim. Me bane também, então me tira daqui. Bom, eu vou tentar. Então, vocês vão ficar aí só conversando, só se olhando uns pros outros? Ou vão lutar? E ela fala pra vocês com aquela voz combinada da Siri e da Top. Ela fala, devido às circunstâncias, eu acho melhor só o bate-papo. E aí, a hora que ela fala o bate-papo... Então, desculpa, mas não vai ser possível hoje. A hora que ela fala o bate-papo, eu vou fazer a magia sutil de Ben. Ok. Você rola aí com desvantagem, CD 55. Como que a gente quebrou o vínculo lá com a mãe do Murray, amor? Foi matando ela mesmo, não foi? Acho que foi. Eu já não lembro mais, mas eu acho que foi isso. Não foi matando a mãe do Moore. Tava errado, tava errado. Tava errado. Tava errado, mas aconteceu. Mas não foi matando a mãe do Moore. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque a hora que eu fui dar um ataque de misericórdia nela, não aconteceu nada. Só ela se fudeu. Não, mas aí quebra o vínculo. Aí depois, quando você bater na outra, não volta nela. É como se fosse um condicional pra magia, até a pessoa chegar a zero ponto de vida. Na verdade foi, porque foi quando a alma do Murray ficou preparada pro Neron. Pro Neron, não foi? Foi? Aí quebra o vínculo. Então por isso que é só traindo. A hora que os caras matam a gente, elas estão livres pra matar a outra. Como assim? Não entendi. Ela disse que só... Não, até aí tudo bem, mas eu não entendi o anterior. Ela vai ficar livre de ponto? É tipo assim, ó, os caras só vão conseguir... A gente só vai conseguir matar ela depois que eles matarem a gente. Então matando, morreu. É rapidinho. Vou fazer o teste, então. É Harry Potter isso aqui? Vocês são glucos, caralho? Basicamente. É. Eu vou tentar planear, vamos ver. Se fosse o Guardiões da Galáxia, ia ser o Rodrigues. Certo. Ah, ó. Só pra ajudar vocês. A Toph tinha feito invulnerabilidade. Sim. Tá? Ou seja, todo dano obliterante em vocês agora reduzido a metade durante 10 minutos. Uhum. E assim ele tinha feito um escudo usando a runa do primórdio pra impedir que os seus poderes fossem roubados. É verdade. Que vai funcionar como se fosse magia santuária. E a CD é 46. Então eu já me ferrei. Por quê? Eu já fiz uma ação hostil. Banish é uma ação hostil? Eu acho que é gastar magias já. Não sei, mas com assim você não pode fazer uma cura? Eu te bano daqui, mas ó. Não, cura eu posso. Cura não é uma ação hostil. Rapaz. Ok, Selene, vamos lá então. Não necessariamente é uma magia ou uma ação hostil. O senhor está convidado a se retirar. Então fazer banimento nela então. Isso. Tá, ela não tá com simpático com vocês. Tá. Eu que jogo o teste, né? Isso, de carisma. Teste de carisma? Desvantagem 5-5. Desvantagem? É. Mas eu tenho vantagem, então vou jogar normal. Siri, você tem o maior carisma, né? Eu acho que não, mas tudo bem. Que é a Toph? Uhum. Tem 43. Com certeza da Toph é maior. Da Toph é maior? O meu carisma é 30. Não. Ah, é porque a Toph ganhou o bônus da Vainha. Eu tenho 43 de carisma, 51 de sabedoria e 47 então, de... Então joga aí pra mim, vai um teste de uma salvaguarda de carisma. Tem proficiência? Tem. É normal. 20 natural. Ah, é verdade, perdão. É que já tá com desvantagem, que eu jogo com vantagem. Deu 7. É salvaguarda? Você pode gastar ponto de ki, reenrolar e ficar com o segundo coisa. Você vai fazer... Mas peraí, qual é a dificuldade? 55. 55. Tô passando? Não. Não? Então gasta, vai, tá? Vou gastar ponto de ki. Aí só que você vai ficar com o segundo... Não tem problema, vai ser 20. Peço. Se liga no rachixe. Foi um. Um? Não. Ele vai jogar da... Sai fora. Se liga no rachixe. 17. Ó. Oh. Passou. Passei agora? Passou. Tá, ok. Eu tava esperando vir aqui. Selene, você faz a magia. Ela é envolta numa aura mágica. Né, perceptível aos seus olhos. Porém, essa aura mágica ela parece que é absorvida pelo corpo dela e desvanece dentro do corpo dela. Ao mesmo tempo que isso acontece, você vê a Toph e a Ciere brilhando. Vocês, salvaguarda e carinho. Tchau, pinguinzinho doce de leite. E aí passa. Eu tenho resistência sanitária. No caso. É normal. Desvantagem, né? Desvantagem. um dado só. Não passei. É desvantagem. O que é contra mim aí, Feijão? Tá me derrubando, pô? Não passei, pessoal. Quatro. Não passei. Eu não passei, mas eu tenho uma resistência lendária. Usa do cajado, Amoeba, a gente tem duas. Eu não ativei ainda. Você não ativou? Não, precisa ativar, não agi. O cajado não fica sempre ativo? É. Não, mas eu não ativei ele ainda. Ele fica ativo, mas ela fez os aprimoramentos, teve que desligar, né? Pra voltar e ativar de novo, mano. Tive que ativar. Ok, então a tua vai ser banida? Vai. Celerinho, eu acho melhor não... Onde que eu fui? Eu não pra Ayrton. Mas não tem pra onde ir. Você foi pro meio do nada. Eu não sei pra onde vou. É, você volta pro plano de existência. Tá lá, voltou no passado. Você é o plano de existência. Eu não tenho. Você vai ficar no meio do nada, então. Eu vou morrer. É. Ai, puta que eu falei. Sugiro que você prenda a respiração. Mas você não toma dano obliterante. É meio a metade, né? Metade, mas é metade dói. Desculpa, ainda. Mas eu acho que ficar sem respirar no vácuo do universo não é mais obliterante, não. Aí eu acho que o problema é outro. Aí já vou até pegar aqui. Não, mas quando eu vejo aqui quem só meias, eu posso quebrar a concentração. Essa é o mesmo. Seria bom. Aí você volta. Como é que é? Porque eu sei que elas sumiram. Foi a minha magia. Eu posso quebrar a concentração. Mas é concentração? É. Concentração é um minuto, né, Gui? É. Quem mexeu essa porcaria aí? Vamos lá. É, mas não é um minuto só quando a pessoa é nativa do plano que ela tá? Eu acho que é, não. Eu acho que quando você bane definitivamente. Eu acho que eu deveria voltar na hora. Deixa eu ver aqui, banish, mesmo. 5 minutinhos, vai. Nossa, você é louco. É, mas aí a Toph tem a viagem pra lá, ela volta também. Isso aí, deixa ela pra lá. Pô, de viagem pra lá, eu sou uma cega, mal é mal seu caminho que eu tô andando, você sabe de viagem pra lá? É, no nada você não vai saber mesmo. Se fosse meu outro charme, Nix, ó, se o alvo for nativo do plano de existência em que está... Você bane o alvo para um semiplano inofensivo. Enquanto estiver lá, a criatura está incapacitada. Ela permanecerá lá até a magia acabar. É. Se o alvo for nativo do plano de existência diferente do que você está, ele é banido em um lampejo sutil, retornando para o seu plano natal. Se a magia acabar antes de um minuto e um minuto se passar, o alvo reaparece no lugar em que estava no espaço desocupado mais próximo. Se não, ele não revolta. Isso. Tem que passar um minuto. Tem que ficar lá. Tem que ficar um minuto lá pra poder voltar, né? Não, tem que ficar um minuto lá pra ficar permanente. Pra ficar permanente. Isso, a magia acabar antes de um minuto, o alvo reaparece. Ok. Eu não sabia que ficava incapacitado. Também não. Dependendo pra onde eu fico mesmo. O seu nativo, então, nem se fala. Ok, então vamos lá. Toph brilha e aí ela desaparece. No lugar dela ficam só os brilhinhos assim, se afastando de onde ela tava. Ele falou, ih, má ideia, Cederinho, má ideia, Cederinho. É, acho que isso foi só um teste. Ok. Muito bem, está perfeitamente no caminho de desastre. Continue assim. Aí eu vou voltar. Não, foi nela. Aí volta, quebra a concentração. Quebrar a concentração livre? É. Ok. Só pessoal morreu, né? Toph. Você desaparece e aí você se sente flutuando. E você olha ao redor, você tá no espaço. Tudo é escuro à sua volta. Tá mesmo. Tudo escuro à sua volta. E pedaços assim de rocha gigantescos. Flutuando, passando ao seu redor. Tá? Subitamente você vê um pedaço flutuando assim, girando próximo de você. E você nota que esse pedaço tá rodopiando ao seu lado. É um dedo. Gigante da estátua de Valcária. Do que sobrou de um dos últimos caquinhos da estátua de Valcária original. Aqui e ali você vê pedaços, assim você começa a reconhecer pedaços de lugares por onde você passou em Ayrton. Tá? Enquanto você está nesse lugar, você sente a ausência de ar. Seu corpo, ele... Começa a congelar. Começa a congelar. Ao mesmo tempo que ele começa a congelar, ele começa a queimar por radiação, tá? E você sente uma coisa estranha dentro de você. Você sente seu sangue começar a ferver por você estar num lugar de pressão zero. E aí você tenta prender a respiração, a situação vai piorando tudo, né? E aí você cai e retorna de volta ao local onde estava tendo o combate. Qual que é o efeito que ela tá? Nenhum. Agora nenhum? Não fica incapacitada? Enquanto ela permanecia lá, ficava incapacitada. Ah, só enquanto permanecia lá. Tá, beleza. É, mas esse local é hostil pra onde você foi. Joga uma salvaguarda de constituição. CD aí. 200. CD 30, vai. É, tudo bem. Ah, de boa. Se você falhar, aí você vai ficar incapacitado. Passei. Beleza. Você volta sentindo esses efeitos nocivos no seu corpo, mas consegue se estabilizar. Você está bem, Arton? Tava no espaço. É, não tem mais Arton. Sim. Que frio. Desculpe. Eu queria saber o que acontecia se eu jogasse uma condição nela. Quase matava. Eu. Muito bem, muito bem. Continue assim. Esse é o caminho, esse é o espírito. Pô, mas só, siga nessa direção. Com resultado certo. Venha para as asas. Temos biscoitos. Já sei como voltar para Arton. Rápido. Ok. Faz sentido. O então, que eu achei que não aconteceria. O que farão a seguir? Eu vou passar. Vai passar a vez? É, começa. Então lance ele. Tô com frio. Fala que você quer, mano. Você tá com frio? Tô. Pouquinho, frio. Tô. Ah, tô congelando e esquentando ao mesmo tempo. É o que eu tô normalizando fazer. Já. Esquentando e congelando. Tá normalizando. Você consegue ressuscitar a Toph? Eu tô ouvindo isso aí, viu? Sim. Vocês estão com graça. Então, é porque você é Deus, por isso que eu perguntei. Vocês estão com graça. Ah. Não vou matar você. Não, fica tranquilo. Você não vai morrer. Vamos tirar vou a sua vida. Você. Não, fica tranquila. Não tem como ficar tranquila com morte na mesma sentença. Como não? Você já fez isso mais de uma vez. Bom, eu acertei vocês. Não, não. Você já, fez, já morreu mais de uma vez. Vocês só querem me matar por quê? Ué, teste da teoria. Que eu ia se matar ela também. Isso, mate-a, mate-a. Só não faz doer. Peraí. Vai. Foi. Boa, garoto. Foi. Verpal, verpal. Verpal, né? É só uma picadinha. Boa, fala de novo. Aí, fala de novo. Espada, cacete. Cacete de espada. Cacete de espada. O que eu tenho que fazer? Morrer. Não, eu tô pensando. Ah, você não fez? Eu acho que sim, né? Acho que ele passou a vez. Não, se você fez, vai pau então. Então vai, vai. Fez? Era o que eu queria, né? Joga ataque. É, só ataque. Joga ataque. Normal. Não sou ataqueiro, não sou só atacado. Não, eu não tô esperando que você me ataque. Exato. Tá em defesa, então. Tá em defesa. É, não, mas não é porque eu tô em combate. Mas em combate com ela, mas... É, mas aquele negócio, você nunca espera que o Griel vá te atacar. Eu espero que nenhum de vocês vá. Exato. Mas é aí que vem a traição, né? É. Ah, não deu overpower. Mas acertou? Acertou. Joga o D20, você né? Não sabe que acertou, você não sabe? É verdade, não sei. Não tô, eu não tô querendo ser cuzão, mas calma aí, eu tenho. Eu fico alternando os planos. É por isso que eu ia falar, joga entendeu? Porcentagem. Mas tem que acertar eu tenho 70 primeiro. De CA. Errei, pô. Errei, pô. Eu sei que eu normalmente eu tenho 70 de CA, mas como eu não tô esperando eles, como que faz pra cair nesse CA nesse caso? Não, dá vantagem nesse caso, porque a sua CA é passiva, né? É. Não tem classe de armadura de surpresa aqui. É. Que falta de faz. Eu tentei, ela não precisa operar. É, né? Não, calma aí, cara. Não, pera aí, não é assim. Deixa eu me preparar, não é? Pera aí, Griel. Não, simplesmente quantos ataques você deu? Hã? Quantos ataques você deu? 3. Você tem 1 bilhão de ataques, né? Eu não vou usar o boost de ação, essas coisas, não. Não? Não. É. São só 3 ataques. Porque depois tem que lidar com elas, né? É. Quantos ataques você deu? Você dá? Eu dei 3. Mas você dá quantos ataques? 3. 3. No segundo ataque. Mas você jogou todos com vantagem? Sim. Com triplo vantagem. Pra ser honesto. 1, 2. Pera, se você quer fazer isso, deixa eu me preparar. Senão você não vai acertar eu nunca. Vai. Não vai sair. Tá, eu sei como. Vai logo! É crítico. Eu sei como garantir seu Vorpal. Vai logo! Eu cara. Sei como garantir crítico. Seu Vorpal! Garantiu já! É só, é só pôr pra mimir. Exato! Eu pensei em fazer... Já foi. Vai! Agora sumiu a bichinha. Não, ela tá em defesa ali. Vai como é que é? Quando é a condição? Não sei. Mas é tipo, ele para de piscar entre os planos, porque é um item, não é? É. Então... É opcional. Ela tá completamente em defesa. Não tem defesa aqui, caralho. Não tem. Não tem essa da vantagem. Essa da vantagem. Não, mas ela tá com uma... Você é mesmo quando sendo paralisado, né? É, ela tá parada ali É a mesma coisa que errar aqui, né? Não tem como errar o golpe agora. E aí o Briel ataca e degola a Toph. Mas seria importante ele dar o dano. Porque eu acho que vai splashar em mim. Por que então, vai splashar em você? Não vai splashar em mim? Não sei, né? Então, porque não sei se essa ligação faz alguma coisa. Então, se for splashar em mim, eu sugiro que ele dê o dano. Joga o dano, joga o dano pra gente ver. Joga, joga o dano pra gente ver, Griel. Splashar matar de tabela. É, por isso que eu tô falando. Eu falei, então. Não, pior que eu não tô falando assim. Não, o dano acho que não mata nem a top, é só a condição mesmo que mata. É só a condição de capta, sabe? É. Costuma matar. Costuma, assim, né? Menos com ídolo. Costuma ser fatal. Se não for fatal com você, talvez o dano não resolva, né? Bom, então nesse caso, Jé, eu gastei minha ameação... Nesse caso, a gente pega aqui, ó. Livre, se for o caso. Eu tenho que encerrar a minha... Tinha se rasgado, eu também. Parecia, né, Bauru, né? O que você fez? Fez com a boca? Foi isso. Foi bom. Ah, faz com a minha, foi legal. A magia não, mas você para de se você defender. Como se fizesse uma ação pra ficar paralisado. Não, mas no caso, eu tô com a magia de vulnerabilidade. Mas só dano no vulnerabilidade, né? Não, tô com magia de invulnerabilidade, que é a magia de contra dano obliterante que causa metade. Ah, então você, você é um aprimoramento. Então você para de todo mundo. Mas eu não posso parar individual? É em área ou é por área? Pode. Pode? Não, eu fiz a magia. Eu fiz a magia com o ponto heróico já. Ah, gasta um ponto heróico aí e encerra o efeito em só em você. Não dá nada de dano. Hã? Outra ameação. 12. Não tem problema, você pode gastar ponto heróico. Cancelar a concentração e ser livre. Então, mas eu não quero que tire todo mundo, não. Mais 25, vai tirar entendeu? Só a sua. Então tá, já tá um ponto aí, né? Vou cancelar um pouquinho aqui, ó. Então você cancela, você consegue suprimir todos os efeitos defensivos em você com o uso desse ponto heróico, permitindo que o Griel dê um ataque certeiro em você. Um golpe decisivo. Durante os 8 segundos que se passam, Toph, você vê o chão se aproximando do seu nariz. Você ainda sente a dor do seu nariz batendo no chão. Você rola, olha pra cima, o Griel meio estupefato com o que ele fez, com o braço assim pra baixo depois de ter dado o golpe em você. Vê todo mundo olhando, vê assim ele assim com cara de será que deu certo? Quanto que deu de XP? Mostra a língua pra outra. Bateu-me forte, XP. E aí vocês veem a cabeça da Toph terminando de rolar. Imagina que você fez era a concentração? Imagina que você fez era a concentração? Não. Não? Qual? A de vulnerabilidade de todo mundo. Até a duração. Que sorte, hein? Porque senão ia cancelar agora. Ah, da galera, né? É. Eu acho que você perdeu a concentração. É, é. Talvez. É. Assim, e aí vocês veem a cabeça da Toph rolando assim pra frente, virando na direção da mulher e a língua espencando pra fora. E a mulher não e sabe. A bandana fechando os olhos dela. Adorei essa bandana. Só foi meio lara. E a outra não sumiu, né, Jeff? Como é que é? Não sumiu a bichinha, né? Ah, ela não some. Não sumiu. Vai, traz o Toph de volta. Deu ruim. Não, que a mina não sumiu, eu sei. Tem que morrer assim ele também. Tem que morrer assim ele também, mas a menina não vai sumir. Ela só vai parar de passar o dano que vocês dão nela pra gente. Tem que matar as duas, depois matar ela. Isso. Puta, que trampo. Chega aí, joelha. Só que o problema é que ela tem 1.700 de pontos temporários. Não, eu tenho 400 pontos. Tem aqui, valeu. Ah. Você tirou quanto no dano? 12, sei lá. Não, 37. Ah, mais uns 1.000 de pontos. Já que você tá aí, pega uma sozinha. Não, você tira a vida temporada assim. Tem fruta aqui. Vamos pra aquele plano que eu tenho ela largada, a gente vai lá, te dá uns 50 ataquezinhos. Traz o corpinho de volta. Vamos matar esse cara. Não chegou nada, velho. Cleric Spell, só um jeito. Fala, você não lista? Talvez toda uma monte de golpe no templo, né? Sei lá. Eu vou tirar a minha. Eu vou me matar. Eu acho que agora é a minha ação. Porque o jato ele sai assim com muita velocidade. Tá falando a porra. Estão tomando aí, também quero. Guaraná, ali, parece calma. Que é porra. Segura a onda, eu segura a onda. Pop, é. Ah, eu quero. Raise is dead. Você quer um seu ou um nosso? Eu quero um meu. Nossa, quanto egoísmo. Não quer dividir. Obrigado. Sua mãe não ensinou você a dividir, não? Não. Eu sei. Ela ensinou, mas eu ignorei muitas coisas que a mãe me ensinou. Que bom. Uma parte você deveria ficar feliz por isso. Tá com pau apertado? Sas Queen? Não, não tô. Eu falei que bom. Tá com pau apertado? Não. Não. Obrigado. Sas Queen? Por que Sas Queen? Que Sas Queen? Que Sas Queen? Que Sas Queen? Que Sas Queen? Entendi Sas Queen só. E aí, Toph morreu. Não morreu, ela... estou temporariamente ausente. Vai tomar uma surrada. Morreu sim. Ela sorri, ela sorri, ela faz assim. Ai, que alegria. Zaza está muito feliz com vocês. A gente imagina. Curado, né? Eu tô meio que na pica do Lulu também já. Eu vou. Na pica do assim, é minha ação agora, né? Uhum. Obrigado. Eu acho que eu tô com um ataque meio aqui. Olha ali, eu achei sua careca. Ladrão, tinha que ser. Chega que você também isso. Até quando não é você. Opa, eu tenho, consigo. Até quando não é você. Ah, que bom, né? Eu tenho uma magia aqui que restaura membros perdidos. Mas partes de corpo, né? Partes de corpo. Se você quiser, eu posso reencarnar você. Não. Eu posso reencarnar você. Não pode. Num besouro. Não pode, não. Tu és um tarrasquinho. Você sabe a história do micélio? O melhor, no Beholdinho. Olha aí. A gente conclui o círculo, Onix. Você quer? Olha lá. A gente pode. Tremeu o olhinho ali que eu vi, hein? Não, sai fora. Traz Behold. Uma coisa é fato, peraí, suas ações você que comanda. Eu vou reencarnar o dia, peraí. Se você me reencarnar com qualquer coisa, eu vou aceitar. Se a gente fizer um híbridozinho simples, um Tarrasque com um Behold. Olha, legal, um Tarrasque de olho só. Esse aqui é um Bitasque? Não, fica tipo um Tarrasque Ciclope. E um formato de bolinha. Com as perninhas. Deixa o Judinho. Cara, vai ficar perfeito. É uma bola com um olho e a carapaços. É, isso. Os espinhos, assim, os espinhozinhos. Isso. Caramba, interessante. Posso? Vai lá. Olha, você tá gostando da ideia, vamos lá. Tá gostando da ideia de reencarnar? Não. Se quiser reencarnar, eu libero ameaças aqui pra você escolher um bicho. Eu vou... Você vai? Como é que funciona pra perder os pontos de vida temporário? Vai, vamos lá. Descansa. Só descansa? É. Só descansa ou porrada? É. Por que você não se ataca? É, eu vou ter que fazer isso. É que eu vou ter que dar um dano muito grande, mano. Deixa eu ver aqui. Se ganhar uma nova fonte de vida temporária, pode substituir. Substitui, hein? Substitui? Substitui. Tem uma magia de primeiro nível que chama Falsa Vida. Você ganha 1d4, mas... Não, você fica sempre com o melhor, não é? Aí eu já não sei. Sempre com o melhor. Então, eu não sei se você escolhe ou não. Vamos descobrir então. Porque você pode usar falsa vida, fica com D4 mais seu atributo de congelação, vida temporária. Ok. Com D4 mais 10, vai. E aí tem que tirar só 420. Isso não é problema. É, tranquilo. Mas aí você tem que tirar suas imunidades. Isso é um problema. Como é que você tira? Você não tira imunidade. Não sei, porque eu consigo dar isso no meu... Se você tem pontos de vida temporários e recebe mais deles, você decide qual manter. É, você decide. Aqueles que você tem agora ou o novo que você ganhou. Por exemplo, se uma magia te dá 12 pontos temporários e você já tem 10, você pode ficar com 12 ou 10, não com 22. Tá. Então é cantrip, Bredão? Não, então é. Você escolhe. Dá pra fazer com... Um ponto. Pera lá. Feitiçaria essa ou não? Só que entrei. O que acontece? Não, ok, tá, mas é de primeiro nível. Não, mas é que eu quero fazer outra coisa na minha ação. Com a minha ação. Só assim. Coisas que não sejam magia dá pra fazer. Não, mas eu não posso usar ponto de feitiçaria pra fazer magia de action como bonus action? Sim. Aí, mas, essa é a pergunta, é só cantrip ou não? Não, qualquer magia. Qualquer magia. Inclusive ativar a habilidade de itens também, se for uma magia. Ah, interessante. Não, então se eu vou se fazer... o item lança uma magia, você pode fazer com bônus action. Certo. Então eu vou fazer essa magia como bônus action. E depois aqui, eu vou tentar tirar minha vida. Esse é o corpo do Onix, tá? Que louco! Não, pera aí, não pode perder isso não, mano. É o Monster Rancher mesmo. Ficou muito da hora. É o Monster Rancher. Pera, da hora. Mas esse aqui é masculino e feminino? É Dom Binário. Então, cara, lança o Dom Binário aí, ó. Assim, pode reencarnar. Próximo! Dom Binário. Então é um D4, então, mais... Então reencarna ele como um Modron. Aí vai ser binário. É verdade. Na verdade, não é nem um D4 mais a congelação, não. Um D4 mais 4. D4 mais 4, ótimo! Então são 6. Eu tenho 6 pontos de vida temporário. Acabou de perder 390 de vida. Pronto, Guilherme. Pronto. Agora eu vou fazer a minha função. Agora eu vou usar a minha runa da vida pra tirar a minha vida. Ela vai se drenar. Eu vou me drenar. Porque eu tenho muita vida. Si mesmo, é. Porque senão é complicado pra... numa pancada só. Mas, ó, não esquece uma coisa, você tem muita coisa concentrada, não esquece. Por que eu tenho muita coisa concentrada? Você tem uma runa que você tá concentrada. Nossa, é verdade, eu não posso morrer, gente. Pera aí, eu tenho uma parada que se eu morrer, vocês não vão ressuscitar eu não. Então, para, usa nela, assim, ó. Aí, morreu. E aí? Fuge, vamos fugir? A gente deixa o toque aí. Vamos fugir? Ah, eu morri também, então. Tô vendo o quanto. Que bosta. Ganhou uma cicatrizinha. Não, isso aqui. Que bosta. Tomando rato. Por que você não pode morrer? Não entendi. Que eu tenho uma runa concentrando há uns meses. Teoricamente, ou eu perco essa concentração, ou dá algum problema. Ah. Se der algum problema, eles não conseguem me ressuscitar. Porque é uma runa da mente, concentrando há meses. Eu acho que ela vai querer dominar o mundo. Você pode tentar projetar sua mente pra algum lugar, a sua consciência, então, momentaneamente pra algum lugar, manter a concentração, pra depois voltar. A hora que seu corpo voltar, você volta. Inspiração pra você. Olha o Spock aí. Fazer um simulacro. É. Jornada nas Estrelas 2. A vai Ilha ter de que Cão. Ser isso, porque senão não vai rolar. Que a gente é de morte, não consciência. É, tá. O que define a gente é consciência, não o corpo. Então vamos fazer isso então. Até porque nós somos navio de Teseu, né? Isso. Não é navio de Teseu. Todo mundo aqui é navio de Teseu. Mas espera, pera lá. Vamos pensar, se o que quebra o vínculo era a morte, se sua consciência, sua concentração está em outro lugar, você não vai morrer. Você não vai quebrar vínculo. Olha ali, aí já vai transcender a minha concepção. Aí vai ser a concepção do mestre. Deixemos que ele decida. Bom, vou fazer o esquema que o Di falou. Como que é o esquema que você vai fazer? Vou meio que tipo... Você pode abrir seu portal lá, seu plano, transferir sua consciência pra aquela árvore principal sua. Aquela árvore lá, meio que assim, vai nascer um fruto e vai ser um clone da Cia. Esse corpo já era. Aquele outro corpo vai vir com a consciência dela. Mas vai demorar pelo menos um tempinho, porque senão o vínculo continua, né? Eu continuo morto. Uma rodada. É, uma rodada aí. Suficiente pra as duas estarem mortas ao mesmo tempo. Isso. Descreva. Não, eu falei assim, temos um problema, vamos ter que mudar os planos. Tá bom. Ok. Enquanto ela não bater na gente, tá de boa? Tá ótimo. Então eu vou abrir meu plano. Uhum. Tá? Só que eu não vou entrar, vou fazer daqui de fora mesmo. Tá, tem ação demais aí já, não tem? Não sei. Tem ação que é pra abrir o plano? Nunca foi descrito. Nunca foi descrito? Nunca foi descrito. Então é ação bônus. Então pra mim é ação livre. Ok. Calma, tá nervosa? Eu nunca consigo jogar o joguinho, velho. Eu só morro antes. Deixa eu ver se você morreu na primeira rodada. Isso é porque você zoava o Cidão. Verdade. Vou levar o taquinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar como se fosse a minha consciência, usar a runa da mente, da vida, e tirar essa parte do meu corpo e transportar pra minha alma que tá plantada lá no meu plano, lá na minha mecha verita. Ele joga só glúteo na pineal. E aí? E aí, sei lá, algum de vocês quer matar eu? Você já morreu? Esse corpo, porque teoricamente não. Teoricamente sim, né? Se a sua alma já não tá mais no seu corpo, né? Ela já morreu. Não sei, eu já não tenho alma no meu corpo, eu imagino que é um tempo. Mas se você não tem alma, você vira um zumbi. Na verdade, eu tenho um pedacinho, sim, eu acho, tá só. Né? Vai, todo ataque é crítico agora. Eu posso ser aquela se passar essa. Tô brincando. É porque a gente não tem ação ainda, né? É, eu não sei como é que fica esse corpo, se ele fica em pé, funcionando. Bom. Se eu tenho que jogar alguma coisa. O que acontece é o seguinte. A Ciere, ela abre o plano, se concentra, né? Se concentra na árvore, na mexeira veritas, onde você plantou sua alma, e transfere a sua consciência para aquela árvore. Após você fazer isso... Eu vou virar um ente. Após você acontecer isso, vocês veem o corpo da Ciri desfalecer, ela desmaia. E ela fica no chão, à sua mercê, Griel. É, você é o primeiro da rodada. Ciri, quando você transfere sua consciência pra árvore, você apaga. Ok. Você desmaia. E aí? Agora tem que ganhar. Agora vai fazer sou essa... eu. Então, agora sou eu. Bom, eu já matei duas outras duas com você, tá? Ah, não. Primeiro, depois eu vou ter que ressuscitar as duas. Não, eu tenho que matar elas primeiro, né? Não, uma só, né? A outra está viva. A outra projeto já morreu. Tá tranquilo. Siena. Oi. Bela hora do combate. Ele trocou. Ah. E Toph? Eu tô morto, deixa eu quieto, cara. Eu não faço a humilhação. Não importa, eu tenho seus poderes. Me falem os poderes que vocês têm aí. Eu te passei, em linhas gerais. Eu te passei o descritivo inteiro. Volta a morte. Mas não é, não é poder da porrada que eu quero. Qual poder você quer? É, você quer que tipo de poder? Condição, magia? Ah, ó, vou falar. Ali tem tudo, escolhe um livro aí, tem. É. Se não tem ali, tu completa aqui. Eu vou falar os poderes dos talentos principais que eu tenho, tá? Tem fusão de mentes, que a gente já tá usando, né? Corpo vazio. Lotus, eu tenho dano de obliteração, eu não manipulo nada, tenho toque do vazio. Não manipulo nada. Para nada disso. Conexão elemental, conjuração contínua, modo histeria, punhos mágicos não, dominar o elemento. Ó, eu vou falar pra vocês o que eu quero fazer. O Celerinho tentou me banir. Ó, a unidade com a natureza é legal. Não tem natureza. Legal. Não tem natureza aqui. É um poder muito legal. Pode ser terra. Não precisa ser literalmente plantas. O Celerinho tentou me banir, uhum, jogar pra um outro plano. Justo. Eu tô pensando em fazer algo semelhante a ele. Com ele, mas eu quero aprisioná-lo numa bolsão dimensional. Alguma coisa assim, vocês você têm? Você não precisa fazer nele. Você pode fazer isso na alma dele. Tirar a alma do corpo dele. Não, não quero tirar a alma do corpo. Dá pra usar um labirinto. Dá pra usar labirinto? Mas ele tem labirinto. A Toph tem labirinto? Tem. Tá, o que mais vocês têm diferente de labirinto? Labirinto é interessante, hein? Só que aí você vai pegar o cara que tem mais proficiência em testes. Mas se fizer labirinto em você, você vai ficar perdido. E tem que rolar teste pra escapar do labirinto. Sim. Tem que ficar gastando ação. Isso. Pelo menos uma ação eu perco. Garantido. Pode ser uma boa. Essa magia é roubada. Tem mente em branco também, que não é um labirinto, mas... Não, não. Não quero mente em branco. Eu não tenho nada nesse sentido. Se for, é só labirinto mesmo. Não, você tem... a de sétimo nível, que é o... Como é que é aquela magia que você coloca a pessoa numa bolinha e enfia lá dentro da terra? É a de nono nível, é a Trap the Soul, né? Hã? Trap the Soul, deixa eu ver como que tá aqui. Eu sei que você aprisiona numa esfera indestrutível e enfia lá dentro da terra, enterra a pessoa. Deixa eu ver. É uma magia que o Vingador usa num cara no Caverna do Dragão. Nono nível. Mas vamos ver labirinto, porque labirinto foi bem interessante. Caramba, como é que é? Cadê o labirinto? Maze. Não tem labirinto no meu livro. Maze. Ah, é Maze, porra. Você Maze tem labirinto mesmo? Maze, eu tô procurando Maze. Labirinto. Maze of the Lost. Porque eu assisti labirinto. Aprisionamento, você fala, amor? Isso, imprisonment. Eu acho que é essa aí. Lê a descrição dela aí pra mas mim. Mas é de nono nível, você precisa... Você tem essa, Thor? Não. Oh, não, mas eu posso aprender. Ótimo. Eu tenho magia que eu não escolhi ainda. Mas você pode aprender de nono nível? Sim. Então, posso aprender até de 12º, Gui, por causa da minha inteligência. Ó, mas você precisa de um pergaminho de representação, uma estatueta esculpida pra se parecer com um alvo e um componente especial que varia de acordo com a versão da magia que você escolher, valendo no mínimo 500 PO por dado de vida da pessoa. 15 mil PO. Nossa, não é difícil fazer isso. É. É, porque o meu tem... Labirinto é fácil, labirinto não precisa de nada. Eu tenho 28 dados de vida. E a Toph tem labirinto. Você tem 35 dados de vida? Não, minha vida... Ninguém tem 35. Vocês têm 20 anos de vida, eu tenho 28. A nossa vida não subiu depois do nível 20. Tem razão. Certo. Bom. É literalmente o primeiro, a Burial. Enterrar. Buried Alive. Não, tem que fazer na Toph. É. Ela olha pra vocês assim, fica... Como uma criança brincando assim, né? Sorrindo. Que divertido. Mas o plano de vocês não vai funcionar. Porque ela não vai estar aqui. Vai estar perdida num labirinto. E joga no corpo da Sierra no chão. Ah, foda-se. Você vai não vou voltar nesse corpo mesmo? Mas ela vai estar morta ou não? Mas esse corpo não faz sentido mais. Ela vai nascer de novo, um corpo. Como se tivesse a árvore feito um androide dele. É o que a gente espera, né? É. Se não for isso, paciência. Fudeu. Ela não está morta. É, não tá, só transferiu a consciência. Exato. O Grell que matar. É, verdade, não matou ainda. Você pode usar a runa do tempo, reverter, voltar, ser ali e matar. É o que eu falei, não ia resolver só matar o corpo. Não, mas não tá morto, só tá só sem tá consciência. Sem alma. Só tá sem alma. É um corpo esperando uma alma nova entrar. É minha alma tá voando aí. Você tem posto de ação? Não. Tem pulso de ação? Ah, eu tenho. Eu tenho pulso de ação. Então, eu tenho. Feito isto... gasto dele. Feito isto... Eu não queria falar não, mas sinal que tá certo, porque senão a mina não teria se preocupado em mandar meu corpo embora. Eu também acho. É muita preocupação com nada. Muita preocupação com o corpo, feito isto, né? Tem um plano aberto, cheio de natureza. Unidade da natureza. Ah, ela desvanece, ela desaparece. Mas lá só entra quem eu deixo, meu lindo. Só entra quem você deixa? Só. Você deixa você entrar? Eu não, eu já tô lá dentro. Por que eu vou entrar duas vezes? Você tem permissão de entrar no seu próprio plano? Não, só quando eu me autorizo, porque às vezes eu tô bêbado e não pode. Olha o que é! Olha ele, caralho! Eu preciso cagar, caralho! Isso é legal que eu tava dizendo que se ela desautorizar você expulsou, isso é uma... Tá, mas tinha vegetação no local ali, não tinha? Não lembro, amor, de verdade. Eu acho que não, porque Zaz não gosta muito de vegetação. Ela que gosta, onde as cobrinhas vivem. Nossa, as cobrinhas vivem na pedra, ali na terra. Tá, vou checar rapidinho. Tô tentando enganar a enganação, deu errado. Tô tentando enganar. O meu deu certo. Não, realmente, só deixa quem entrar, mas aí a nascida se utilizar eu já não sei. Não, mas é que ela não sou eu, mesmo que ela esteja com o negócio, ela não é eu, entendeu? É, não, então não vou usar a unidade da natureza, não, porque não tem natureza ali. Usa comunhão com a natureza. Comunhão? Você vira parte do ambiente ali onde você tá e você vai dar dano. O seu nível em dados em D10, por exemplo, eu dou 35, eu dou 35 D10 de dano em alguém que você queira por turno. Ok, é isso aí, é isso aí. É uma boa. Fiz comunhão com a natureza e tô batendo nesse turno... Que nem, lá tem terra, não tem? Terra tem. No grião. Boa sorte. Você tá jogando, você tá como se fosse jogando um monte de pedras neles. Ok, ela e vai desaparece... Dano. As pedras se levantam do solo da parede, vão em cima do Grial com tudo. Quanto de dano? O meu dano é 35 de 10. É isso aí que a gente vai considerar. Joga aí pra mim, por favor. Você pode usar o talento metamórfico meu e dar o dano inteiro. Nossa, que legal. Você foi muito sagaz. 350 pontos de dano, Grial. Você pode duplicar isso aí também e dar mais um dano e meio. É invocação essa magia? Pedra, como é o cabelo. Tá, 700 mais 350, 1050 de dano, Grial. Transmutação? Eu acho que é. Mas é pedra. Só tá tendo com o elemento terra. Não, vamos fazer assim, ó. Não, vamos no basicão. Como eu não tô lá, eu imagino que o Dark vai virar aliado de alguém. Sim. Então eu sugiro que alguém pegue o Dark e leia as habilidades dele. Como aliado. Isso, vou reverter então. Tem mais atrás. Vira e lê. Essa já resolve. Essa resolve, mas... não sei. 350 de dano no Grial. Não é nenhum nem outro, é adivinhação. Voltar pra ela então. Vai voltar pra ela? Ok, eu uso meu poder e volto pra você. Que bosta! Eu também! É porque você ganha conhecimento da natureza. Eu também. Interessante. Eu também, não pode, né? Tem mais um do grupo aqui. Ah, tem um do grupo, eu também. Eu acho que seria esse bate-bate, pensando aquele brinquedo lá, o bate-volta lá. É João Bobo. Foi quase morreu aqui, não, morreu ali, morreu aqui. Dois dele, então tá ok, tá um separeado. Qual que é o poder que... Ela não sofre dano? É um película alguma coisa. É de minhoca, né? Tem um, que ela não sofre dano só, né? Tem um. Então eu uso esse outro poder. Nossa, muitas reações. Pra isso tem que ter outra reação. É. Para não ficar nesse embate, nesse vai e vem danado, né? Da última vez ela faz um escudo de entropia ao redor dela, o poder só bate nela, não causa dano. Tá salvo. Isso foi ação. O que vocês fazem com a ação bônus? Eu não tô já pode trazer de volta, ela não tá deixando passar dano. Já usou magia? Pra nós. Hã? Já usou magia? Já. Só pode usar então cantrip ou bater. Cantrip ou bater. Que é o que vocês têm de ação bônus. Vamos fazer, né? Um cantrip então. Qual que é o cantrip mais forte de vocês? Eu tenho. Eu não sei. Dardo de fogo dá 5D10. Não, mas o meu você pode gastar ponto de feitiçaria e transformar uma magia de essa ou um ponto de action. Não, mas é por magia. Ah, isso é interessante. De evocação. De evocação. Então, não, então, não, mas isso pode ser quem trip. Não sei, magia aí tem. Então, aí, mais. 17. Ou mais. Quanto tempo de tendência? Ó, tô gastando ponto feitiçaria, pegando uma magia normal, transformando em bônus action e quebrando a regra do cantrip pra usar essa magia. 5d10 mais 35, meu cantrip. 5 de 10 mais 35. Mas qual que é uma magia que causa 7. Dano fudidaço aí? É o de fogo, vocês ficam falando. Não, velho, agora é não, não, não, mas tem trip. Qual que é a magia mais poderosa que vocês dois têm? Lotes da Morte. Magia. Magia. Magia mais forte que eu tenho. Desejo. Eu não tenho isso. Que você tenha a e quando estiver bem cansado, que alguém te bana pra um labirinto. Explosão solar, talvez? Explosão solar? É, isso parece ser legal, né? Parece. Ok, explosão solar no Grial. Quer desintegrar. Desintegrar? Não, acho que explosão solar é da hora, né? Quanto causa de dano explosão solar? 12, D6, D8 no nosso caso, e fica radiante e fica cego por um minuto. Palavra da Morte. Explosão solar, explosão solar. 12. D8 tem salvaguarda? Tem, Constituição. Isso. Joga aí, Grião. 12 D10, então. Não, 12 D6 e dá D8. Ah, já virou, já tá virou. Qual é a dificuldade? 2, 4. É, seis. É a dificuldade minha ou da Toff, amor? A maior. Essa explosão solar, você pode colocar também o método da mágica, se quiser. Você pode transformar ela em dano obliterante. Eu consigo fazer isso com essa magia. Ah, eu também. Olha, como vocês são legais. Vocês querem se livrar do Grial mesmo. Eu não falei isso, não, mas. Eu passei tudo que eu tinha no nosso. A minha CD é 44, quanto que é a sua? Pra resistir? Magia. Provavelmente é bem próximo da sua. Se for fácil obliterante, a gente toma metade do dano. Isso. Porque radiante ele não tem. É verdade, obliterante vocês vão tomar metade do dano, né? Não vale a pena. E outro mas eu vou usar os metabásticos pra maximizar. Porque 12 D8 eu acho que não vai causar um dano legal. É, mas a gente tá com vulnerabilidade também, nenhum dano vai acertar. Nenhum dano vai acertar? Nenhum dano. Lembra qualquer tipo de dano. Durante 10 minutos. Aí, mas ela não sabia, né? Ela não sabe. É. Se ela tá enxergando, ela tá vendo que a gente tá sob proteção de uma aura específica, todo mundo com a mesma cor. Sim, e ela sabe que você tem esse poder. Tá, então vai ser dano normal. Mas ela sabe também que eu fiz um negócio em todo mundo, né? Sim, um negócio sabe. E ela sabe exatamente os poderes que vocês têm. É. Bom, não vai causar dano no Grial, então. Durante 10 minutos. Por que você tá preocupado com a outra magia? Esqueceu. Porque a gente esqueceu. Fica pronto pro Norvinho esquecer. A gente tá limando do mestre, entendeu? Porque eu também não entendi o porquê que o mestre usou isso. Não. Era só deixar eu dando pra mim, já que eu tô vivo ainda. Ah, ou tem que estar no mesmo plano. Porque você vai pra labirinto, você vai pra outro plano de existência. Uhum. Às vezes não é matar, é só mandar pra longe? Pode ser, a gente podia só ir e a Toph entrar no meu plano. Puta que pariu, velho. Bom, o que você fez foi uma magia, né? Já sabe qual vai ser a minha próxima ação. Não entendi. O que você fez com a magia? Como assim? Já sabe qual vai ser a invulnerabilidade. Ah, já sabe qual vai ser a aproximação. Dissipar. Bom, minha vez foi a vez da Toph, que está morta, falecida. Faz teste de morte. Ah, não precisa. Não tem minha alma. O que eu tô com Não volta, não volta. Não volta, não volta. Você está, Toph, caminhando pelo plano astral. A escola. Indo em direção ao seu destino final. Toda vez de ouvir um morraceia, seu viadozinho, né? Você olha ao redor e você vê criaturas vindo na sua direção. Imediatamente você pensa que são os caranguejinhos cortadores de fio de prata. Mas você não tem um fio de prata. Né? O Grião já cortou junto. E aí conforme as criaturas vão se aproximando, você nota que elas de fato têm um formato semelhante ao do caranguejo. Porém, elas não têm cor, elas não têm textura, elas só são uma massa negra com formato de caranguejo vindo na sua direção, emanando uma aura do internet. Puta que pariu. Começou a andar mais rápido. Não, você tem que voltar, esperteza rara. Eu tô quase, tô vazando. Só fica dando uma volta, né? Caralho, pegaram até o plano astral. Sim, os caranguejos obliterantes estão indo na sua direção. Nesse turno eles não vão te afetar, mas no próximo você será o alvo deles. Uhum. No próximo a gente espera que o Celerim tenha ressuscitado. Bom, Celerim. Aliás, Grial primeiro, né? O que você vai fazer? Mas eu acho que são 10 minutos do labirinto. Do tempo, volta ela, porque ela sumiu. Volta ela ali. E ela tá em zumbi, é só você cortar. Fazer isso, Jeff. Voltar o corpinho dela até igual ao longo do tempo e passar o corpo. Boa, 06. Fatiou. Caraca, sono. Tô vendo que você tá acabadaço aí. Tu vai usar a runa do tempo? Isso. Faça o teste então de runa do tempo, você vai usar dentro do seu nível de domínio aí, ah, use. Usa no nível de domínio mesmo. É, 6 segundos. Eu preciso de 6 segundos, né? É, um turno que eu ia voltar, o tempo dela tá ali antes de castar a magia. Ok. O mínimo possível. Você usa a runa do tempo, então volta a ser ele ali. É, nível 30, tem nível 30, Ariel? Tem. Então, só usar no seu tempo mesmo. 6 segundinhos. Tem. 47. Volta. Volta 6 segundinhos. Ok. Bate nela. Pescocinho assim. Tem certeza? Claro que não. Não. Mas é uma porra que a gente traçou. É que eu tô invulnerável também. É. Ela tá invulnerável. Vai ter que tirar a invulnerabilidade dela, né? Tá, segura o ataque. Segura o ataque. Enquanto eu tocar, vou usar a Vanish e vou desaparecer atrás dela, pra gente não me acertar. Na hora que, na hora que eu perder vulnerabilidade, é faca no pescoço. Na dedo no pescoço. Por que eu passei o dedo no pescoço? Aí no meu turno eu vou usar dissipar. Já pensou o dedo no corpo? Seu turno você vai usar dissipar? É. Bom, você faz isso, desvanece, vez o celeirinho. Aí fala, ah, interessante, né, Grial? E aí, pum, com magia sutil, tem que fazer o teste, né? É 19 de dificuldade? Nossa, da... É. Da magia. É, 10 mais nível da magia. Teste de carisma, né? Passou. 18 do dado, né? É que tem tipo, uns 30 de bônus. Então por que você vai tomar, ô filho da puta? Cartinha. Cartinha, só 20! Então tem que jogar. É o suspense. Dissipou. Fiz dela. 12 mais 6 mais 11 de bônus. Pescoçado. 29. Vamos cortar as pescoças. Não, como vai cortar o pescoço? Minha vez agora. Ah. Depois do celeirinho. Não, mas o Grial ali não retardou a ação? Retardei, acho que eu tive. Não, o runa do tempo foi ação. Ah. Usa o pulso de ação então, tá? Pulso de ação. Pulso de ação. Pulso de ação pra segurar a ação. Exato. Pra fazer uma ação preparada, ok, isso é válido. E agora... fala que não ia aparecer um bom ponto de herói. Aí do nada, aí eu faço assim, pode ir de agora. Monte aqui. Como foi? Vamos cortar o pescoço aí. Pronto. Difícil pra cortar do caralho. Pois é, né? Tá gastando mais ponto de herói pra nós cancelar nossos pra se matar do que pra matar a mina. Caralho. Bem isso. Ok. E aí você? Bateu. Boa, 06. E aí você degola a Ciere. Quando corta o pescoço da Ciere, né, o corpo dela começa a murchar, como se fosse uma planta secando. Eu sou legal, viu? Druidas. Ladinho. Pronto, Celerinha, agora é com você. Não, agora é com ela. Eu já fiz minha ação também nesse turno. Que é turno. Tipo, é ação. Você vê de background? É, ação tem. É parente da hit. Só tem ação monstro? Só cantrip. Ah, vou dar um cantrip nela, vou testar. Essa aí. Vou testar, ver se vai dar choque lá nos corpinhos. Desfibrilador, né? Vou fazer um... Ah, você também tem ação bônus ainda nessas coisas. Desfibrilador. Vou fazer um dardo de choque. Ok. Desfibrilador. 53, acerta? É contra a CA isso? É um cantrip. Bom, eu tô com a CA da Toff, né? 70. 70. Então, não acerta. Foi o que eu consegui. Melhor coisas em área. Ah, não, mas com ação bônus eu consegui isso. Mas sempre contra eu e a Toff. Acho que coisas você meteu um missão mágico, não é missão mágico então? Não, é um cantrip. Certo. Cantrip não é missão mágico. Ah, é, tá certo. Missão mágica é nível 1. Ok. Beleza. Grial degola ela, né? No chão ali. Bate a espada no chão. Né? O punho no chão. Abre um sulco no chão. Só separa a cabeça e o corpo da Ciene. Quando isso acontece, o corpo começa a murchar. A árvore dá uma chacoalhada dentro do plano dela. Né? E você vê no plano da Ciene, Grial, você começa a ver um fruto crescendo, brotando, como se fosse um cacau, uma ameixa gigantesca. Eu vou comer. Uma baita de uma ameixona. Não vai não. Cadê o sussurro? Desenha uma ameixa aí. Na ameixa já aquela que o Rick manda um morica no rabo. Essa eu lembro. Lembra do Pico Rick? Sim. Você vai fazer uma ameixa se ele aí agora. Cutuca por trás de. Você viu? Eu vi. Quase ficando cego com a canetinha. Esse fruto ele cresce rapidamente ali, né? E despenca no chão. Depois que ele despenca no chão, você vê que ele continua crescendo, ficando mais alongado, mais compridinho. Vai engordando, porque a ameixa lá é meio gordinha assim, né? Mas vai ficando mais compridinha. E você vê como se fossem galhos crescendo nessa ameixa. Só que esses galhos são um par de bracinhos e um par de perninhas. E aí a ameixa vai se virando e se levanta e olha pra você. E nesse momento, Ciro, você abre os olhos e recobra a consciência. Será que deu certo? Não é assim que você fala. Não? Você fala... Será que deu certo? É uma coisinha bem assim. Alguma coisa deu errado. Eu acho que eu devia ter, hein? E aí vocês veem uma ameixa levantando com uma carinha, bracinho, perninha, falando... Ih, alguma coisa deu errado. E vindo na direção de vocês. Passinhos. Mata, lentos. Só tem uma coisa estranha, né? A Jasmine vê aquilo e vai correndo na direção. Oi, Jasmine. Da não. Lá fora, onde vocês estão, né? Quando você degola ela... Ah, isso é tudo que Zaz quer. Será que era, não? É. Na verdade, era tudo que a Ciri queria, porque a ideia foi dela. Mas eu não posso permitir por enquanto, porque o meu objetivo é acabar com vocês. Não apenas fazer com que vocês vão para o lado de Zaz. Então, com licença. Colou o pescoço. Mas e aí, eu volto pra dentro? Não. A ameixa tá ali. E o corpo tá inteiro de novo. Ah, você tem que matar de novo. Mas agora é um corpo só. Não tem mais proteção nenhuma. Ah. Então, é, um corpo sem proteção. Tá chimindo a próxima com ela. É. Vai adiantar 5 segundos, 5 segundos, né? Agora, já que você usou esse poder e bancou engraçadinha comigo, eu também vou bancar a engraçadinha com você. Vamos ver o que vem. Eu vou roubar esse corpo pra mim. E ela faz assim, ó. E o corpo da Ciri desaparece. Isso aí eu não sei o que ela fez, não. Eu não tenho isso. Eu acho que vocês já viram isso. Já viram. Menos o toque. A gente pode tentar lembrar. Vocês podem tentar lembrar. Parou o tempo? Não. Adiantou o tempo. Mas vai pra onde? Foi pra Nimbo. Nada. Não, ou melhor, foi pra Zaz. Ok, isso foi a ação dela. Revive o corpo da Ciri, né? Com a Runa do Tempo. Usa a Runa do Tempo de novo e o corpo da Ciri desaparece. E você tá lá em forma de ameixa. Eu tive uma ideia. Sou bichinho. Só matar ela daqui onde ela estiver. Mas consegue? Consigo. A mexita. Você não lembra como? A mexiere. A mexuta. Mexuta. Ah. Eu posso usar o rumo pra voltar, mas não vai funcionar, né? É. Entendeu? Bom. Pensei isso, como é que ele vai? Sim. Beleza, Griel, você novamente. E aí, o que você fala? Dá pra passar. Maçã. E se eu colocar um... Vai maçã. Mata a mina. De cabelo pra conseguir localizar onde tá. Mas acho que o corpo tá vivo, né? Minha vida, vai morrer batendo nela. É. Se o dano for passado pra ele, vai morrer quando passar pra ela. Não. Ela não tá transferindo o dano? Não sei. Então, se ela não transferir o dano, ela vai tomar. Deixa eu só ver. Se ela transferir o dano, meu corpo vai morrer. Tá com a flagela nela? Acho que é. Eu vou ver aqui uma coisinha que eu tenho. Vamos fazer o teste? faz, não mata ela. Só que é 70, CA. Ok, Jeff, vou fazer um teste. Toma bom, não. Tô tentando lembrar. A dele é útil de proteção? Várias. Tá ok, Jeff, vou usar o pulso de ação. Tem gosto de maçã mesmo, cara. Feito. É bem forte. Estou usando o Proeza Lenda Extraordinária para ter mais 35 de bônus. Eu vou usar a Runa de Velocidade no máximo do limite para aumentar minha velocidade. Eu vou chegar à distância de point blank da bichinha da série, né? Da série do mal. E vou dar uma flechada na cara dela. A uma distância, tipo, vou encostar a flecha e soltar. A ideia é não dá pra desviar, não dá pra. Não quero dar tempo de reação. Não, nunca deu um ataque com uma arma de longa distância corpo a corpo, você vai ter desvantagem. Eu não tô afim de. Eu não quero dar tempo de reação pra ela. E só um último detalhe, a flecha que eu vou usar é uma flecha especial. Especial como? Tá bastante especial. A de glória. Vamos ver o que acontece. Será que vai ser nessa outra mecha, né? Não, né? Vamos ser franco, a gente tá quase dando tempo de pecar. Então a gente tem que tentar umas coisas. Cara, é só ressuscitar, gente. Eu tô quase morrendo já também. Eu tô viva. Eu sou a mecha que vocês queriam. A mecha Veritas. Você se reencarnou. Olha que divertido! Vamos fazer um suquinho de ameixa? Não. Tá, o quê? Só porque fiz primeiro um limão? Vou fazer um licor. Ah, licor é bom. Ah lá! Vai passar tudo pro seu dono, quer ver? Bem, quando vocês usavam os presentes dados pelo nada contra as criaturas do nada, eles não tinham efeito, né? Lembra? Eu não lembro, amor. Eu não lembro também. Faz muito tempo que a gente não usa os presentes do nada. E pra ser bem franco, eu nunca nem tentei usar a flecha. Nunca tentou. Eu sou muito ruim de usar coisas assim especiais, sabe? Fico medo de perder, eu fico, mas não uso nunca. É por isso que eu peguei uma habilidade que eu consigo puxar todos os itens do nada pra mim. Mas eu lembro alguma coisa assim, que os itens do nada não surtiam efeito contra os seres do nada. Não lembro, eu lembro que teve uma época que a gente, eu não sei eu quem, dos deuses, que né? Tentou pra se conectar mais com os itens e eles se rebelaram, alguma coisa assim. Mas de usar e não fazer efeito eu não lembro não. Agora eu não lembro. Vou ter que pesquisar isso depois. Mas pra gente não parar o jogo e ser justo, vou gastar não um, mas dois pontos heróicos. Ops. Errou! Me errou feio ainda. Porque foi a mãe e falou, vai ser aqui. Então joga, Oriel. Joga o ataque. É, faço sua jogada de ataque. Eu não tenho nada pra fazer agora. Não, faz a jogada de ataque. Tipo, o automático da flecha não vai dar. Então joga o automático, joga os dados normais. Qual que é a CA dela? 70, né? Aceito. É, tem mais 35, né? Eu tenho mais. Mas tenho, na verdade, tem mais 70 e 69 de bônus. É, então, você ganhou 35 da proeza. É, eu tirei 19 no dado, acho que chega. Reversão é diário? É. Então, no final dos contos, foi útil aquele ataque. Reversão. Poxa. A flecha, por ele ser um ser do vazio. E por eu ter gastado dois pontos heróicos, não atinge automaticamente ela. Mas você, com sua precisão, se deslocando em alta velocidade e colocando a queima-roupa nela, na cara dela, você dispara um tiro certeiro. Porém, quando vai atingir ela, ela faz aquele vórtice espaço-temporal, atravessa aquilo surgindo às suas costas, indo diretamente na sua nuca pra te matar. Tem usado o aparato projétil. Pegava o bagulho e girava e voltava pra ele. Mas calma, tem que reduzir o dano a zero, né? Eu posso usar a produção agora, né? Pode. Usar a produção do vácuo. Produção do vácuo? É. Ok. Que medo desse nome. Proteção do vácuo. O que isso vai fazer? Não sei. É o que ela não toma dano. Ele cria uma película. Ah, não vai tomar o dano. Isso. Ah, tá sofrendo os Inzerts. Achei que tava fazendo a reversão também. Não, não. É porque ele tá com o Dark, né? Como eu não tô lá. Mas o Dark tem a reversão também. Tem, é que ele já usou a reversão do Dark. Ué, acho que não vai gastar ponto herói pra usar de novo? Tem, mas ele tá invulnerável. É 10 minutos a magia demora. É verdade, você tá invulnerável, nem precisa. É verdade, tá invulnerável, né? É, só uma flecha de um deus. Aí ela não fez dissipar? Hã? Você ainda não fez dissipar? Ah, ainda não fiz dissipar, então, vou fazer ainda. São 10 minutos. E pelo que eu me lembro, eu não usei ainda bonus action, né? Aí você que não sabe, você quer usar o negócio ou não quer? Um ataque, né? Negócio. Você vai usar o negócio ou não? Calma, calma. O Gabriel está invulnerável. É. Mas ele está sendo atingido pela flecha de glória. Isso, é porque eu tô dizendo. Você vai a querer a flecha usar criada um pelo nada. Boa, melhor. É melhor, né? Né? É, também eu achei. Eu não sabia que eu fui no banheiro. Ah, ele tá usando a flecha de glória. Flecha de glória ele tá usando. Caralho. Então, tentando. A flecha que nunca erra o alvo. Vai errar. Nossa, paradoxo, quebrou do selo. Se ela faz, nunca ela acertou. Você não vai errar o alvo, não. Ela só fez assim. Ela acertou. Não acertou. Ela acertou. Ela desviou. Ela vai ficar fazendo só aquilo até acertar. Não, ele só criou uma camada de proteção. Não, não, não. É que o Ariel, passou, Ariel, o Ariel lançou. O alvo não é ele, o alvo é ela. A flecha foi criada pelo nada. Se eu tô correto nas minhas lembranças, os itens criados pelo nada não afetam os seres do nada. Pra ser justo e não correr o risco que eu cometi, eu gastei 2 pontos heróicos pra fazer isso ser verdade nessa cena. Então, o item do nada não afeta ela. Como não afeta ela? Com um acerto automático. Mas o acerto automático ainda funciona em vocês. Mas aí, tipo, o item não quer dizer necessariamente uma magia. Por exemplo, dano obliterante não acertaria criaturas do vácuo também. Ah, mas é porque elas têm imunidade. Exato. Entendeu? Eles têm imunidade. Deixa eu ver o desenho. Ficou fofinho. Ok, a flecha, ela atravessa. Faltou as moedinhas de ouro do lado, né? Atravessa e vem às suas costas, Greal. Você sabe que vai te atingir inevitavelmente, a menos que você faça algo que quebre as leis criadas pelo próprio nada, pelos próprios deuses. Você sabe que você vai sofrer dano, porque é um item que está acima de todos os itens que já foram criados, talvez. Então você tem que intervir de alguma forma ou sofrer as consequências. Eu posso tentar desviar, posso usar o negócio, desviar. Pode usar o ponto heróico e usar outra reversão. É. Vamos começar por aí, porque não vai gastar mais um ponto heróico. É. Vou usar a reversão de novo. Eu vou baixar, vai passar a reta flecha. Caramba, reversão de novo? É. Em roleplay, mas literalmente isso. Vou baixar a cabeça e baixar pra todo lado. Eu me sentindo jogar contra dois decks azuis aqui. Dois decks azuis. Não é? Tamo assim. Ok. Aí agora a flecha vem. Agora eu vou usar o poder de monge. O que eu preciso fazer aqui? Você tem que reduzir o dano a zero pra reverter. É. Pra recoisar o projeto, reduzir a zero. Tipo assim, a flecha ela vem, você pode reduzir o dano. Se chegar a zero esse dano, você reverte essa flecha pra pessoa de novo. Como reduzir o dano a zero? Não entendi. Quanto dano ela causa? Quanto dano isso daí vai dar? Quanto dano você causa no ataque? Pouquinho. Na verdade, essa flecha ela não causa dano. É, então. Ela causa morte instantânea. Então eu acho que não dá pra você reduzir a zero. Porque o monge tem uma redução de aparar projéteis, que é 1d10 mais um nível. Deixa eu confirmar, então. Mas aí, se essa redução abaixar o dano a zero, você pode reverter a flecha pra quem lançou. Certo, mas eu não tenho dano, é morte. No caso aqui é um D12, mais modificador de destreza, mais o nível do monge. É morte. Então não dá pra reduzir a zero. Não dá pra reduzir a zero. Se você for imune à morte... É, é uma ideia também, né? Ou eu posso simplesmente reverter de novo. Passa, repassa, repassa, repassa! Vai, Celso Portioli! Caralho, fogo! O que vocês querem fazer, gente? Eu tenho um ponto herói. A gente lida com isso ou usa o ponto herói? Tenho um ponto herói. Depende, quantos pontos heróis você tem, amor? Não interessa. Eu posso mudar... Eu acho que ele não tem mais um. É só contar quantos a gente tem, ó. A gente tem 2, 4, 5, 6. Nós ganhamos 10. Vê quantos tem ali. Sai daqui, palhaço! É o que eu tava fazendo, mais ou menos. Ninguém vai contar. Ninguém vai contar a carta nesse cassino. Ele deve ter uns sai daqui, dois o ainda, man. Eu acho. Eu acho que tem uns 3 ou 4. Não, eu acho que tem 2. E aí, o que vocês querem fazer? Eu tô morto. Pontos heróicos confiscados. 6. Pelo menos 6 ele usou. Então, acho que tem uns 4 aí, né? E aí, o que, que vai ser? Calma aí. Eu tô correndo de caranguejo. E aí? Tá correndo de caranguejo? Usa o negócio ali, é a sua opção. De novo. Não, pro trás. Se você quiser, usa o... Ué, vou usar o de não tomar dano. Mas não tomar dano? Não, né? É morte instantânea, mas ele não toca você, né? Ele queria... já usou o de não tomar dano? Não. Então, ele não toma dano. Vai só não tomar dano? É, porque ele não chega a tocar no Grião. Ele cria uma película que não chega. Então, mesmo se tocar na película, não vai matar o Grião. Não vai passar pra ele. Vai matar a película. É, como se matasse a película. Mas no caso, vai perder esse poder? Não. Ah. É porque é instantâneo, né? É só um poder. Vai ser isso mesmo, certeza? É, tem pra hoje, né? Ok, a flecha... Três mortos! Agora ela vem pro seu lado, você vê a flecha indo, o Dark ele vem, forma uma redoma, tchau, Dark, protege cara. Você, a flecha atinge a redoma, destrói a redoma e cai no chão. Pega a flecha de novo. Relaxa, você pega. Hã? Ela pega, mas é pra ela. Eu sei, por isso que eu peguei correndo de novo. Tem uma batata aqui que eu não confio. E aí, que mais? Ela olha pra você. Ha! Boa tentativa! Não, fala pra vocês dois juntos. Boa, boa tentativa. Isso. Fui. Vamos usar que eu me escondi. É, é contigo, você vem. Então foi a vez do Grial. Foi. Depois do Grial, então. Gelerim. Gelerim. Depois vai ser a ameixa. Então é pra tentar bater nela? Eu espancaria ela. É o que sem, sobrou, medo, né? Sem medo de matar a Ciri. Mas então quer dizer que, entre aspas, já saiu a proteção? É, eu imagino que sim. Tá bom, então eu vou fazer um desejo pra ressuscitar a Toph. Mas faz você testar primeiro. Então testa primeiro, testa primeiro. Mais um turno lá. É melhor um turno e ela não voltar tomando dano do que ela voltar e ainda tiver a ligação. É, então eu vou... Porque senão não tem por que ela fazer todo esse rolê. Ah, a flecha não pode me atingir. O dano ia pra Ciri, a Ciri tá viva. Uhum. Então eu vou começar a inflar os peitos e vou fazer um sopro. Como assim inflar os peitos? Os dois peitos. Não. As mamas. Ele pois, é um... pois silicone esse ele dragão? Ele é um dragão, deve ter você mais de uma aqui, mama. Ó, com a bombinha do cajuru. Vai meter um sopro? Boa. Demorou. Não tanca, você não consegue trocar, perdão? E o cajuru de pau duro agora. Não consegue trocar, não? Como assim? Talvez ela ofereceu, seu... acho, no seu lado. Seu elemento? Não, do sopro não. Aí você tem um problema. Teve ligação com todo mundo. Dá pra gastar um ponto herói que reativar essa ligação. É, se quiser. Porque eu sou imune elétrico. Ou mete a runa junto, sua. É que eu não sei se com um sopro pode. Você tá querendo dar sopro na runa? O quê? Pode a runa? Sim. Pode. A runa pode tudo. Você tá querendo dar sopro nela? É. A Toph ela tem evasão aprimorada. Vai tomar metade ou nada se passar. É que isso é quatro nós juntos. O que você pode fazer, pelo menos. Em Ara não dá, e single target não dá, tá ficando difícil. Não, tá você pode treinar com magia de preferência de constituição. Mas a Toph não é boa em saving throws. Eu não sou boa em saving throw de constituição, de destreza e força. Exato, dos físicos. Quanto você tem de destreza? Atualmente estou com 25 só. Ah, é, boa. Os físicos vai ser os meus que vão imperar, mas eu tenho 34. Então, é tem que tirar 16 no dado isso. Pra passar. Se passar, não toma nada. Se passar, não toma. É, eu sei. Por isso que eu tô tranquilo aqui. Então. De resto... Esse personagem que eu montei foi muito combado, cara. É o cu que você montou. Montei um personagem muito combado, eu sou muito de bom força, de combo. Principalmente, velho. Força não tem nada de força. A única coisa que eu consigo fazer com força é agarrar. Mas você pode olha, ela vai ficar pistola, hein? Que... Porque a Toph fica pistola quando agarra ela. Você pode fazer alguma magia que precisa dar uma força pra sair. Cocô. Magia prisão de vento. Achei que o game ia ter um Onichan ali. E aí, geleirinho? Mas, mano, se quer meter o raio, mete o raio, velho. Só põe a runa junto, porque sem a runa não vai dar o dano. Deixa eu ver quanto eu tenho de runa. Eu tenho... Com a runa pode ser que não deu, né? 47, mas deixa eu ver quanto eu tenho de bônus de saving throw. Hoje eu compliquei a vida de vocês. Saving throw, eu tenho 33. Foda. Eu posso fazer 35, vai. Quanto que é 35 na runa? Deixa eu ver se vai... É pouquinho, 35 é pouquinho. 11 de 10. Bredão, dá o seu máximo, depois a gente recupera suas salvaguardas aí. Se você ficar fatigado. Não, não tô nem me preocupando com isso. Deixa eu só ver... Aqui eu acho que eu não tenho de fazer isso. Ah, se você quiser, Bredão, você pode causar o dobro dos seus dados de dano também, ó. Vixi. Não, mas se é, se é imune, não vai mudar nada. Tô falando por causa do outro. É imune do... eletricidade. Vai dar 11 de 10. Da runa. Não, dá 20, runa. Dá 22 de 10. A gente só vai já ter pelo menos a garantia de que vai estar tá batendo nela e não na gente. 22 de 10, se deu dano. Aí dá pra ressuscitar a Toph. 22 de 10 é quase um pouco de vida. Não, vai dar sempre pouco de dano. Mas se você... Se você... É a média, né? Se você combinar com a runa, lembra que você pode fazer uma jogada de runa pra adicionar dano. Sim. Não, já, eu tô fazendo isso, que é 11 de 10 que daria de dano da runa. Você já rolou o dado? Não, porque é o, entre aspas, é o mínimo que eu tenho, é 11 de 10. Ah, você vai jogar no mínimo só. Rola o D20, Bredão. Você pode rolar um D20 e acrescentar. É. Potencial. Ó, rola o D20, faz ela jogar com desvantagem o saving throw dela. Não, isso eu não posso, é só magia. Você não consegue diminuir o saving throw dela? Não. Não. É só magia, mas você pode usar ponto heróico pra quebrar a regra. E inspiração também é pra jogar com vantagem, pra esse dado ser melhor. É, a inspiração vai ser. Então. É. Aqui, ó, o dado do rachixe aqui, ó, pessoal. Você pode causar o dano máximo também. Desfez o dado do rachixe, você viu, né? É, vamos ver. Mas tem que falar se viu no rachixe. Não, errado. Desfez o dado do rachixe. Não desfaz a mexinha. Desfez o dado. Não vou desfazer a mexinha. A mexinha ficou legal. Eu tenho até roupinha. Eu vou fazer isso aí, tá? É que ela já vai dar metade do dano, né? Por causa da Toph. Ela tá vindo assim, pistola segurando uma não, folhinha se ela do. Não passar, é que tem vazão. Da arma, da mexida. Vou passar em metade. Mas vou fazer isso mesmo. Inspiração e vou fazer um ponto heróico pra ser uma meta magia. Isso. Aí você joga com desvantagem. Eu jogo com desvantagem? Isso. Bom, eu jogaria normal. Com vantagem, vou jogar normal. Isso. Então vou somar aqui. Eu, então, 58. Vamos ver aqui no, na runa. 58 na runa? Eu vejo aqui, Bredão. Dá 200 de 10. Se tivesse usado o dado rachixa... 210. Ai! Bom, quanto que é a mais salvaguarda? Mais 38, que é normal. Quanto tem de salvaguarda? Salvaguarda. De destreza. Como foi uma meta magia, adiciona mais 16. Então é 71. O meu tá dando 30, o meu. Deu bons 30. O meu é 34. Como virou a meta magia, adiciona mais semi-pro. Foi pra 71 de dificuldade. Ah, então vai tomar. Quase, hein? 14 com 34. Se ele tem resistência lendária, né? Tem. Toph também? Não. Ok, vou gastar uma resistência lendária. Justo. Eu gastaria uma resistência lendária. E se você usasse um ponto heróico e criasse uma... Tipo assim, uma magia penetrante de Deus, por exemplo. Que ela ignora essa resistência lendária, causando ainda assim metade do dano. E se você ficasse quietinho? Não? É que a minha magia, entre aspas, já é divina. Mas a resistência lendária te ignora. Você é divino. Como que um mortal ignora um dano divino? Isso estaria... É meio que você quebrar a regra em cima da regra. Ainda assim, aplicar metade de um dano. Pra você ser Deus. Mas é que por... Na verdade, por eu tenho o talento metamágico, né? Que é o... fica gosmento. Que ele toma metade do dano no próximo turno. É que por ser eu, ela eu já tem... metade do dano no próximo turno? É. Eu não sabia disso. Mesmo passando no teste? Tem, eu tenho bafo gosmento. Ah, não sabia disso aí não. O cara gosma e dá catarra, velho. É porque eu tenho resistência a dano de Deus. Sim. Não sei como é que funciona isso. Vou tomar um quarto. Mas eu não sei se aplicar dano. Se é só a magia. A gente nunca discutiu isso. Mas eu não sou suscetível ao poder dos deuses. Ok, beleza. Dispara, ela fica toda como se estivesse cheia de carregada de eletricidade estática. Tá? Ao redor dela, ela olha. Que droga, que é isso? Tira isso daqui. Não, tira você. Eu vou tirar. Na minha vez. Mas agora eu vou fazer minha ação bônus. Faça sua ação bônus. E aí agora se você não tentou, mas eu vou tentar. Firmou o mind. Eita. Faz um save de inteligência. Isso daí é... Acho que inteligência vai ser legal. Save de inteligência. Vou fazer uma magia agora. Quanto é a inteligência? Peraí, com desvantagem. 30, é, mas é só... 30, 40, 50. Mas esse é só 55, a save throw. 48. Tem mais 48? Mais 48. É, tá bom. Nossa, fácil. 59. 59. Passei? Passou, né? Vamos ver... Por que dá dois cachorros na cadeira? 55 pra 59. Mais 4. É metade do D8, né? É. Vai que dá, Bradão. Tem um D8 diferente? Algum deus hoje te dá algum benefício? Tá na verdade, tua, não tá nem usando os deuses hoje, né? Tá na tua cara, algum deles te dá um benefício? Não, tava aqui em cima. Tá na tua tinha o slot, que eu gastei agora. Tá na tua tem slot? É, dá um... Ah não, tá na tua perícia. Perícia não me ajuda. Valkyrie, é só ataque? É, só ataque. Bosta. Esse meu personagem ficou muito bom. Eu que fiz. Ah, vou gastar minha reação pra dar uma inspiração bárdica pra reduzir seu teste. Ok. A 8, é. Aí. Tá pagando por 2. Tô pagando por 2? É, foi pra 53. O que isso faz com minha mente, né? É, você fica com inteligência, sabedoria e carisma 1 e não consegue falar nem conjurar magias ou ativar itens mágicos. Não, não quero. Segundo resistência lendária. Você vai virar Não, peraí. Quantas resistências lendárias ele tem? 3. Quanto? 3. 3? Ótimo. Segundo resistência lendária. É isso. E agora eu vou passar. Nice. Agora é você. E agora é a mexa. Agora é a mesa. Agora é a mesa. Beleza. Você faz, tenta enfraquecer ela. Ai, minha cabeça. Não vou deixar fazer isso. Chacoalha a cabeça. Quebra sua magia. Tá? Mas você percebe que foi por pouco. E vocês estão sentindo que vocês estão minando os poderes dela. Siri. Oi. Você é uma mexa. Eu sou uma mexa. Você tem... Força 1. Ok. Destreza 3. Ok. Constituição 3 também. Ok. Os seus valores mentais são os mesmos. Ok. Tá? Seus conhecimentos, seus poderes também. Ok. Exceto aquilo que estava vinculado ao seu corpo antigo. Runas. Ok. Você não tem mais as runas. Tá bom. Estavam vinculadas ao seu corpo antigo. Ok. Tá? Mas o restante... Não. Nossa, tem a ver com o seu corpo antigo, você tem ainda. Ok. Você ainda é você. Tá bom. O que você faz? Pega as runas de volta! É isso que ele quer com seu corpo. Eu sei. Quanto você tem de vida? Graça, mamãe. Quanto você tinha normal? Quanto que eu tinha normal? É. 420. 420. Quanto tinha de constituição? Eu tinha... 32. Tá bom, agora você vai tirar 29 daí. Você dá 3 a menos quanto? Como é que é? 3. Ele quer calcular quanto que eu tenho de vida. Ah, quantos pontos de vida você tem? 3 é menos. Quantos níveis? Dou a mordida. 35. O dado de vida é um D4. É 20, né, no caso. Não, 35, é... 35 é porque... D4. Não, porque vai tirar dos pontos dela, né? Como assim tirar dos pontos dela? Porque eu tô diminuindo a constituição. Não, não, o outro corpo é o outro corpo. Ignora. Ignora? É o corpo novo. Ah, então é 20 D4. É 20 D4, você tem 80. Não, soba, não tem constituição negativa aqui, né? Mano, ela é uma mecha. Se tiver 10 de vida é muito, mano. Não, você vai ganhar menos do que você ganharia? Você vai ficar perdendo não, vida? Não, vai ser no mínimo 1 ponto de vida por... Então você tem 80 de vida. 80 de vida. É isso aí. Uma mecha overpower do caralho. A mecha power. Porra. Power ameixa. E aí, power ameixa? O suco de fuga. Eu marquei aqui nas minhas anotações ameixa. Ok. Eu chego lá. Alguma coisa deu errado, pessoal. Por quê? Porque eu tô mais redonda do que eu era. Não, mas isso é... Não é isso que você queria fazer? Não, era pra ser outro corpo normal. Para, Jasmine! Não. Tá difícil! Tá, mas a gente se preocupa com isso depois. Vai ter que ser, né? O que, que você consegue fazer? Tudo que eu fazia, menos as runas. Tá. E os meus itens, né? Porque, obviamente, eu tô sem itens. Exato. Mas você tem uma espadinha mó na hora, uma samambaia mais dois. É, essa eu consigo fazer. Pior que ela tem mesmo a espada de mata. A espada de São Jorge. É... Então tá. Chicote de vinhas. Não sabemos ainda se deu certo. Virou um Pokémon. Não sabemos? Não, ela aprende meus ataques. Tá bom. Eu preciso de um galinho pra fazer magia, peraí. Agora... Tem um Pokémon cereja que é igualzinho a ela agora. Existe um Pokémon cereja? Tem. Cheirinho. É o Cheirinho. Ah, meu Deus. Tem um Cheirinho e tem um que é do mal, que é o Chirion. Ah. Esse eu não conheço. Esse eu conheço. Cheirinho, Chirion. Caralho. Então eu vou fazer uma magia. Usa a confusão. Vai, Chirion. Vai, Chirinho. Pera aí. Chirinho, Cherubi e eu esqueci o nome do terceiro. Cherish, não é? Será que é Cherish? Acho que deve ser. O Zack Cherish é uma música da Madonna. Eu posso estar confundindo. Deixa eu ver aqui. Eu não acho a minha magia. Cherubi? Não, Cherubi é o primeiro. É o primeiro. É o do meio, eu acho. Ah, sei lá, procurei mais fácil. É. Qual magia que você quer? Eu quero... Eu chamava pela luz da lua, mas eu não tá com esse nome aqui. Raio Lunar? Raio Lunar. Tá como Raio Lunar? Ah, Raio Lunar é esse mesmo. Você quer destransformar ela? Quero. Não sabia nem quem era um polimorfo. Ela tá transformada em mim na Toph. Eu não sei, é um chute também. Sim. É só Cheirinho e Cherubi mesmo. Ah. E aí, Cere? É... Puta, deixa eu só, tô lendo só se você precisar. Ok. Você tem que fazer uma... Tá bonitinho. Eu vou lançar uma luz que brilha é. Em volta de você, assim, bonitinha. Ok. Aí, quando você entra na área pela primeira vez, ou começar seu turno lá, você é engolfada por chamas fantasmagóricas, causam dores lacinantes. E você deve fazer um teste de constituição. Você sofre 2d10 de dano radiante. Se falhar. Se resistência. 2d12 no caso, né? É, 2d12, isso. Se você for metamorfo, se você tiver transformado, você volta à sua forma original. Ou seja, você usa a lua cheia invertida, isso. Né? Isso! Bosta! E se for um cara for um licantropo? Se você for um licantropo, você faz o teste com desvantagem. Se falhar, você reverte instantaneamente a sua forma original e não pode assumir uma forma diferente até deixar a luz. Deixa eu fazer um oposto. Vou jogar minha salvaguarda, então. Você tá jogando... De quê? Constituição. Constituição? Joga com vantagem, né? Se você for metamorfo, desvantagem. Ah, metamorfo, desvantagem? Cartinha! Cartinha ruim. Não, não, pera aí. Eu tenho vantagem normalmente, vou jogar normal. É. Pega um aí, cuzão. Quase, tem 7. Quer que eu jogue de novo pra melhor de 3? Não, não, tá bom. É de buena. Então, ok, 7. Se for menor de 3, mas quanto que eu tenho de. É Constituição? Constituição. Então assim ele tem maior, né? Quanto que eu tenho de bônus? Assim ele tem 32. Mais 32 com 7, tirei 39. Passei? Não. Não? Posso com uns 15, né? 44, pelo menos. A minha é 44. Terceira resistência lendária. Terceira resistência lendária. É nível, né? Precisa fazer 15 mil. É nível 2, acho. Nível 2? É. Continua fazendo 15 mil. É o que eu vou fazer. Faz de novo, pulso de ação, faz de novo. Eu não tenho pulso de ação. Ah, tem. Eu tenho. Que? Olha, eu vou fazer de novo. De novo? Aí você tomou 7 pontos de dano. 7 pontos de dano. Agora morreu. Okay. Agora a Toph morreu. A Ciri tomou 7 pontos de dano. Radiante. A Ciri tomou 7 pontos de dano radiante. Tá bom. Você fez de novo? Fiz. Eu tomei da primeira vez? Não, você pode. O dano você toma. Ah, o dano eu tomo de qualquer forma. Isso. Então vou jogar outro teste. Uma só. É uma só, na verdade. 13. 13 mais... Quanto? Nossa, passou por 1. Deu 45 e 44, né? Não sei se a da Toph for maior ou da Toph. O quê? Quanto que é o seu negócio de magia? Negócio de magia? Seu CD de magia. É, você deu pra resistir as magias. Mas... o seu é sabedoria. Não, quanto que é o seu CD pra resistir a sua pra magia? Pra resistir a magia. E as suas magias, quando você faz magia, quanto que a galera tem que tirar? Se for de inteligência, é 48. Mas se for que você de tá sabedoria. Perguntando? É você que tá fazendo magia em mim. É sua CD de resistir a magia. Tem razão, não sei porque eu tô perguntando. Não é o espelho. Nem eu tô entendendo. Não faço direito. Não é o espelho. Eu tô fazendo mais hoje. Que tem a ver eu, magia? É assim a minha é 44. Deu bem 45, né? Já é 32? Depende, o meu depende da magia. 45, 45. Eu tirei posso pênis. Gastar um Pantereco pra aumentar a minha CD de magia? Ué, pode. Você tem seus poderes você aí. Você pode usar. Você consegue usar. Tirar D4, essas coisas, não tem? Eu posso te dar 2D4, você quer? Você... Ah, eu quero. Então, Liz, você tá querendo aumentar o quê em específico? A minha CD de magia. A CD da magia? Não, é não consigo. Ou reduzir o meu teste. É, ou reduzir o teste dela. Luck, talvez, não sei. Porque se fosse o caso... Não, Luck da... é só pra ataque. Não pode se fosse alguma coisa da área, alguma coisa assim, você poderia tentar acessar a mente minha, que a gente compartilhou, usando o sentimento metamágico. Eu consigo... Então, mas é só esse pra... Esse é específico, não. Ok, então passei, né? Beleza, não, próximo. Eu vou aumentar em um D6 a minha dificuldade. Aumentar um D6 com ponto heróico? É. 8. Devia ter aumentado, né? 8. 10. Nossa, o necessário. Era o que precisava. Só não podia tirar um. 46. Ok, outro, não tem resistência lendária. Eu te dou um. Olha! Ela falha no teste finalmente. Depois de 11 tentativas, né? Toma 11 de dano. Adiante! Anota aí, segundo teste é marcado. Tomou 11 de dano, Ciro. Tomou 11 de dano. Eu preciso falar, tá tudo passando pra Ciro, porque eu tenho que marcar aqui. Tá passando tudo pra Ciro. Tá passando pra Ciro ainda, viu, gente? Pra Toff não mais. Porque a Toff morreu. É. Pega a gente. Ok, depois da Ciro, Toff. Tem os caranguejos, vai. Caranguejos te perseguindo. Eu tô saindo fora, velho. O que você vai fazer? Eu sugiro que vocês vou fazer? Achem o corpo da Ciene. Tá muito longe os caranguejos, estão vindo uma velocidade muito rápida, como que é? Não, eles já vão te atacar no final caralho, do turno. Vamos cacete, vai tomar no seu rabo. Eu vou tentar fazer uma explosão de onda, pra poder empurrar eles. Explosão de onda? Como isso? É, sônica, explosão sônica. Ah, ok. Que runa que seria mais adequada pra isso? Cara, você tá no plano astral. É confuso. Talvez runa de gravidade, sei lá. Eletromagnetismo. Tá. Então eu vou usar uma de eletromagnetismo e vou fazer essa explosão pra poder expulsar eles o mais longe possível. Eu vou gastar uma inspiração, vou jogar a runa, tá? Oh, nice. Olha. Deixa eu pegar. Vai fazer um efeito similar ao Gust of Wind. Gust of the Wind. Oh, yeah. Meninos, cadê meu corpo? Enterrado, não sei. É, ela sumiu com ele, mesmo na Ronda do Tempo. 14h40. Ninguém sabe onde foi. Ô, Gé. Dá pra trazer de volta? Aqui, ó, tá dando 48. Tô achando que eu vou precisar sair da mesa. Seria a distância. Pra empurrar eles, estão aqui dando 60 mil km. Eu posso tentar manter como se fosse uma área de eletromagnetismo, no caso negativo, né? Pra poder retirar eles. E eu vou, tipo, deixar essa aura ativa em concentração. E vou tentando procurar pode, pode manter com concentração. A luz no fim do túnel. Pode manter com concentração isso, isso vai funcionar como se fosse santuário, então. Tá. Para eles chegarem em você, eles têm que superar esse teste que você passou. Beleza. Show. Mas é, foi. E eu vou tentar superar. Deu 48. Virou... Sei lá, o que, que você virou? Eu? É. Você não falou o que, que aconteceu? 48. Ela continua na forma da Ciri e da Toff. 48, fiz o teste de... Ela não se transformou nada. Ela continua. Fiz o teste de runa, passei. 48 certinho, viu? Eu não sei! Tá perdendo a pessoa errada, Fred. Não tiro 66 nem a pau. Eles ficam tentando ali, batendo em você, mas eles vão tentando cada vez mais. Conforme eles vão batendo, eles vão crescendo em tamanho. Pra tentar penetrar em você. Fazendo ok, vez da Toff, depois da Toff é Griel. Volta-se ele. Pô, meu deslocamento é grande, não esquece. Viu? Como volta-se ele? Quando não tem. Quando não tem. Quando não tem, tá tentando ver o corpo. Com o mundo do tempo? Voltar o corpo. Voltar ao tempo 6 segundos atrás do quando estava. Quando ele cortou o pescoço. Vai voltar a carta Claw, está se parece. Não, descreva em detalhes, descreva em minúcias. É porque o mestre pode ter uma pegadinha. Porque eu não sei como é que funciona. Quando eu volto o tempo, eu faço o quê? Eu escolho uma região, volto a minha região, escolho uma pessoa, eu não sei como é que funciona. Então você escolhe. Você quer voltar. Eu vou voltar à região onde eu tô aceita a pressão, então. Onde tá o corpo dela, tá? Só aquela região, não vou voltar o resto em volta, não. Ok. Beleza. Acontece o seguinte, Grell, ele usa a Ronda do Tempo, reverte o tempo naquela região onde tá o corpo da Ciri, o corpo da Ciri aparece e desaparece. Arcanismo? Por favor, né? Podem jogar. Lá onde eu tô, eu escuto isso aí. Vocês podem jogar com vantagem, porque vocês já viram isso e acontecendo. Ganha mais 5. Não esquece que tem o bônus do Anatol hoje, viu? É. Meu bônus do Anatol tá aí atrás. Tem mais 26. Se for mais em. Mais 24, né? 24? Se for publicar, né? É. Vixe. 71. Nossa, é bingo! Bingo! E o meu não tá. Deixa eu brincar também, hein? Caralho. Brinca aí. Não. Deixa eu brincar também. O meu tá, eu 15, tomei, né? Mais 24. Não, não. O meu dá 68. Muito. Negativo. O que tá acontecendo aí, galera? Vocês se lembram de uma pessoa que vocês conheceram tempos atrás, que entregou a vocês dois itens. Um item que era presente de Valcária e um item que era um colar que depois ficou, acho que, com a Nyx, né? O Orion. O colar do Orion. O Orion. Vocês se lembram o que aconteceu com ele nesse momento que usa a Runa do Tempo, surge e desaparece instantaneamente? Vocês se lembram do que o Orion contou pra vocês, do que aconteceu com ele? Hã? É um paradoxo? Tipo, é o que tá acontecendo, é um paradoxo, exato. Mas vocês lembram que o Orion falou que o Legolas enlouqueceu, atacou ele e tentou tirar dele o colar de Valcária. E o Orion sabia que com o colar de Valcária, que é aquele colar que leva vocês pra qualquer momento do tempo e do espaço, pra você viver qualquer aventura, o Orion sabia que se ele fizesse isso, ele ia quebrar outro selo, que ia dar merda. E a única forma dele impedir o Legolas de fazer isso era impedir o Legolas de acessar o colar, de conseguir pegar ele com o colar. E aí o que o Orion fez? O Orion se jogou 10 segundos, acho que foi, no futuro. Ele ficou sempre no futuro. Já vi essa habilidade antes. Hã? No Hunter x Hunter tem uma habilidade assim também. Ah, é? Exatamente. Ah, isso é o roubo do Doctor Who. Ele tava sempre deslocado à frente do tempo. O cronômetro dele tava sempre descompassado. E aí quando vocês veem isso, vocês imediatamente se tocam. Que ela jogou o corpo da Ciri pra algum momento do futuro. Pouco tempo, porque vocês conseguiram ver e já sumiu. Ou seja, tipo... A reversão que o Grell fez agora foi temporária. Teria que ser um pouquinho mais demorado pra poder voltar a encaixar no tempo certo. Não, vocês têm que cancelar esse efeito. Trazer o corpo dela... Cancelar... O tempo pra trás. Okay. Isso é uma concentração? Eu não sei. Não. Correu pra responder, hein? Será que um campo de runa ajuda? Não sei se isso for poder de runa. Não. Se ela não tiver aí, não vai ajudar. Se ela quem? Se o corpo? Se o corpo da Ciri. É porque se não é concentração, pode bater nela, fazer dissipar nela que não vai mudar nada. É, problemão. Bom, Grell, sua vez ainda. Tem bônus, tem pontos heróicos. O que você pretende fazer? Uma sugestão? Se tentar... Sorri, chore, crite e corre em círculos. Mate seus amigos. É a melhor solução. Aqui a gente quer matar essa destino daqui. O tempo ah, ela aí. Não é amiga de vocês? É sim. Não é não. Ô louco, parceirinha, mexia do peito aquela. Voltar o tempo. Até o momento que a Ciri for desaparecer, você trava ela ali. Travar o tempo ali. Estagnar o tempo ali. Por isso ela não vai ficar nem no passado nem no futuro, vai ficar estagnado ali. Cadê seu cajado que fazia? Sei lá, deve estar caído aí no chão. Vai fazer isso? Sei lá. Você tinha o time stop, né? Com o cajado sim. Fora. Tem ponto heróico? Não, mas eu posso dar uma segunda vez o ponto de ação ainda, né? Depois eu tenho que recuperar essa porra. Vou fazer de novo então, ponto de ação, trazer ela de volta e te segurar com o traz ela antes ainda, tá ligado? Tipo assim, 2 segundos antes, o tempo, a hora que você saber que ela vai desaparecer, você trava ela. Sim, aí você segura o tempo ali. Tem, aquele, vai ser tipo um bolsão de tempo ali, o tempo vai ficar parado. Tá ligado? Ok. Faz isso. Tranquilamente, reverte e aí você congela a Siri no tempo. O corpo dela fica parado ali, estático no tempo. Que estranho. Pronto, e agora? E agora? Mata! Mas o tempo não passa aí, né? Não. As coisas não andam aí. Mas na hora que você destravar, ele vai andar as coisas. Mas aí o corpo some. Não, se você, não se você tirar os bagulho que tá impedindo ele sumir. É, essa é a questão. Precisa cancelar o que ela fez. Você tá segurando ele ali pra cancelar, dar o tempo. Agora, você talvez... precisa, teoricamente, trazer o corpo pro fluxo de tempo normal em que nós estamos. É isso que você precisa, porque ele foi tirado do fluxo do tempo. Sim. O que você precisa fazer é recolocá-lo ali. Por isso tá travado. Isso. Pra poder estabilizar o tempo. Sim, ok. Todos vocês um teste de arcanismo. Pra vocês tentarem perceber qual foi o deslocamento temporal que ela usou. Crítico, 20. Porra! Pega a carta. 59. Boa. Bom, vocês observam o corpo da Siena, ele tá parado ali, estático, mas de vez em quando ele dá umas piscadas assim. E vocês percebem que essa esse piscar dele tem uma certa frequência. Tá? Ele pisca algumas vezes e ele fica estático. Ele não pisca algumas vezes, vocês contam a quantidade de vezes que ele pisca e vocês deduzem que ele tá 9 segundos adiantado no futuro. 69. Minha dança 3, é. Bingo. Ok, então ele está 9 segundos à nossa frente, sempre. Só trazer ele pro fluxo temporal normal. Bora fazer isso. E aí é com vocês, eu não tenho runa. Próximo turno só, né? Aqui, ponto herói. Então pronto, estabiliza. Vamos fazer isso. Ponto herói que estabiliza. Outro pulso de ação? É. Estabiliza ele. Ok. Agora, faz um favor, alguém pega esse corpo e joga lá pra dentro. É. Aí no caso, tipo, estabelece com o Celerinho, que é o próximo, né? Isso. Então, estabelece, Celerinho, vou fazer isso com o corpo, já aproveita, finalizei isso, já pega e já joga a Celerinho lá pra dentro. É, eu sou antes dela, não sou? Todo mundo é. Eu não. Só a Toph que não. Só a Toph não. É. Depois eu consigo matar e jogar o corpo lá pra dentro. Beleza, foi a vez do Grial? Eu fico focado nela. Foi a vez do Celerinho. Ah, não, tem você ainda, eu esqueci. Então, você quer que eu... Tá. Não, mata que é mais fácil, né? Eu matar a mim mesmo é suicídio. Estabilizada. Corpo tá estabilizado. Mas ele tem alguma resistência, alguma imunidade? Deve ter, eu te sei! Eu nunca matei meu próprio corpo. Tá estabilizado o corpo. Mas com voz de ameixa. Eu nunca matei meu próprio corpo. Você consegue matar ele? Acho que sim, a Jasmine come qualquer coisa. Então... começa a bundinha. Para com isso, Jasmine! Então eu vou esperar você fazer isso. Agora, a Siri ameixinha tá faltando um pedacinho assim da bundinha da ameixa. Assim nessa época. Aí eu seguro a minha ação pra você fazer isso, aí eu bato nela. Tá bom. Mano, não protela, velho. Não, eu só vou segurar pra depois dela, ela é agora. Ah, tá. É porque eu tenho que causar 400 de dano pra matar o meu corpo. Então você trocou de turno com a Siri, é isso? É. Então Siri. É. Isso vai fazer. Canto meu corpo, vou fugir pra dentro do meu plano. Vou matar eu lá dentro, assim, ela não rouba mais meu corpo. Vocês veem uma mixa tratando a mão do corpo da Ciel, que tá lá desacordado, cata a mão assim, levanta o braço e vai tentando arrastar. Mas eu sou uma mexinha? Você é uma mexinha. Eu achei que eu era uma mexão. Não, você é uma mexinha. Ah, eu sou uma mexinha. É, por isso que você tá com voz de ameixa. Ai, eu sou uma mexinha. Você é uma joga mexinha. Lá dentro do celeirinho, não vai rolar não. Não tem magia? Mão mágica? Não! Mãos mágicas? Não sei, não tenho. Talvez mãos mágicas. É feiticeiro, né? É. Feiticeiro eu tenho. Pronto, você vai arrastando com as mãos mágicas. Mãos mágicas eu jogo lá pra dentro. Hã? Mãos mágicas eu joguei o corpo lá dentro. Telecinese. E o dano do sopro dela? Tomou no turno dela? Tchau, tchau. Ah, não chegou o turno dela ainda? Ué, já vai ser depois de mim. Beleza. Ela depois daqui de a pouco também. Então, mas eu joguei no outro turno. O sopro. Então, passou o turno dela, agora vai vir o outro turno. Não, porque o Grial já foi. Quero pegar o Grial é o primeiro. Sim. Grial, você, eu e ela. Não pegou da outra vez, sim, né? Eu dei o sopro no meu turno. Ah, sabe que maravilha. E agora sou eu de novo. Ah, vai ser. Grial, cuidado com o primeiro degrau no segundo patamar. Porque, tipo, eu usei o sopro no meu turno passado, e agora sim, já sou eu de novo. Mas não é no próximo turno dela? Ou seria no turno dela, então? No próximo turno dela, que foi... Ah, eu entendi que seria no de agora, entendeu? Tipo, no passado você deu o sopro... É, o próximo turno dela é o primeiro. Justo. Ok, depois da Ciere. Mas Ciere não foi ainda. Não, ok. Desculpa, você não jogou seu corpo lá pra dentro com mãos mágicas? Joguei, agora eu vou matar ele. Mas você tem tantas ações assim pra fazer? Tenho, mãos mágicas aqui em trip, não é? Você pode fazer... Dá pra usar como bonus action. Ok, então tá. Então tá. Mata afogado. Aí você vê a mexinha. Yeah! E aí, o que você faz? Eu não sei, eu não tenho mais runa, eu não causo mais muito dano. Você tá... Ali tá... A vida dela tá normal. Tá normal. Ela não tem... Como é que fala? Ela não tem nenhuma resistência, não tem nada. Qualquer coisa que causaria uma morte, mataria ela instantaneamente. Sim. Você pode acessar minhas magias e fazer assassino fantasmagórico, palavra do poder matar, morte lá, qualquer coisa. Não, se não tem, se não faz nenhum efeito dentro da morte automático, é. Se não, mas dentro da morte vira zumbi. Não é? Não. É palavra. Vira. Eu vira sim. Fica quieto. Filha da puta, não sei, eu já usei. Tem um legal desintegrar também. Não, também não sou idiota, né, gente? Eu vou usar o raio solar lá, o 12D. 10. Ah, é solar? Aqui eu jogo dano em você mesmo e vê se você morre. Isso, ó, 12D8. Então vamos lá. Você quer jogar 24D8 vezes já somado tudo aí? Isso, vamos jogar tudo você isso aqui, ó. Você não precisa gastar cartas, você pode usar meus talentos metamágicos. Você vai ser, então. Você vai dar... Esse daí é dano o quê? Adiante. Evocação, então você soma 1,5. Então você... Aliás, você soma mais meio. Então você dobra, multiplica e depois soma mais meio. Que é tudo meus talentos metamágicos. Então são 30D8. 30D8. Máximo. Ok, 380. Um dano... Não, 340. Mas se ele tem imunidade dando radiante, não? Não. Tem resistência? Radiante, não. Não? Ah, é assim que te mata? Isso. Pera, deixa eu criar um paladino aqui. E campo anti-magia. Radiante, Bredão, aprende. Radiante. Deixa eu criar um paladino aqui. Hã? É de quanto? É D8. D10. Não, é D6 ou D8. Passou pra D8. Então dá 380. 30 vezes D8. 30 vezes D8. Porque tem 240. É porque é 12 vezes tá. 2, 24, mais metade, mais 6. Sim. Pode potencializar se quiser, né? Não, já tá. Já tá. Não, maximizou. Maximizou. Maximizado. Potencializado. Quantidade de dados aqui. Isso, dobrou. Potencializando. E depois mais duplicado. E depois, você, por ser evocação, você pode dar mais 0,5 de então dano. Aí dá 30 D8. Precisa de tudo isso pra te matar? Precisa. Ainda foi só metade. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar os meus... dados. O dobro do dobro. É o outro? Não, causa o dobro dos dados de dano esse. Ah, justo. Dobro do dobro. Então são 60 de 8, então são 240, são 480 de agora dano. Sim, agora chegamos num número bom. Agora dá. Pensa numa mecha fodida. Vai! Você é louco, um dedo. Fotossíntese. Pô, é difícil pra caralho me matar, mano. Esse é o famoso Solar Beam, né, velho? Pokémon tipo. Mas, vá, por que você acha que eu escolhi duplicar você e ela? Caralho, é difícil pra porra matar ela. O Solar Beam foi top. Vocês veem um brilho surgindo no plano da Ciere e ela puxa esse brilho pra baixo, cai um raio solar ofuscante que cega vocês, obscurece, né? É ofusca tudo dentro do plano. Por uma fagulha de segundo, tudo dentro do plano se torna um brilho dourado. Quando esse brilho dourado se desvanece, tem um pedaço de carvão no chão onde havia o corpo da Ciri. Deu certo, deu certo! Que você deu certo! Na hora que esse brilho desaparece, eles iam testar. Você é louco. A primeira coisa que me veio na cabeça foi isso aí, fi. Tá, então eu já tenho aqui... Assim, brasileirinho, agora mata, mata. Vamos lembrar ela, que eu tenho ela. Um de exaustão, né? Que eu não passo no 58 de concentração. Então eu vou chegar perto dela, vou usar a onda destrutiva. Ai. Com a runa, porque dá dano radiante. Olha, radiante! Ok. Radiante sempre é uma boa contra mim. De constituição. Eu sou demônio, né? Então eu tenho 33. Não, tô brincando. Mas é porque radiante eu não tenho... Vou jogar com 40, no 40 aqui a. Mas você é um deus, ela tem resistência a deuses. Pior que eu tenho. Não sei se ele é deus menor, se faz diferença. É deus. 40. Então vai dar 14d10 de dano elétrico de runa. Vamos para 7 hoje, gente. Pode ser. Pode ser. Deixa eu achar magia aqui. Agora vamos voltar ao ritmo normal. Mais ou menos, né? Destructive Way. Não tão normal assim também, mas vamos voltando. A gente precisa conseguir caçar um outro dia pra jogar. O mim tá ficando complicado, né? É, pra mim é o único que eu tenho. É, eu também. Então vai ser agora, é 8D8. É sem mudar elétrico, né? A gente precisa ter um oitavo dia na semana só pra RPG. Então é 5D8 radiante e 14D10 de elétrico de runa. Isso aí vai. Deve ser D8. Quantos você quer? Tá, quantos pontos de vida... A Toph tem pouquinho, né? Total eu tenho... Qual de vocês dois tem? Ah, se ele tem bem, mas. Se ele? Não, se ele tem 420. Tem 360. Aí. Tá bom? Já tem 5 aqui já. Ui, sim. Agora eu vou precisar depois dos T10. Aí, são 14. Isso aqui vira 2. 2. E eu ignoro a resistência, né? Porque eu tenho o Warcaster. Ok, boa. Verdade. Só a resistência eu ignoro. Então aqui eu dá 10. É, tudo que você precisa ignorar. 20, 22 de radiante. Quantos pontos de vida você tem? 420. E os temporários? Não, 400. Eu perdi os temporários lá pra eles conseguirem me matar. É porque você não copia temporário, né? Copio. Agora eu tenho 400. Copio tudo. É. Então eu tenho 400, mais quanto temporário? Só 400. Só 400? Só. Como? Eu não tô calculando seus pontos de vida, tô calculando quantos eu tinha. Tá, quantos pontos de vida temporária você tinha? Dá um 7. Quando entrou na sala. Eu tenho uns 14. Quando eu entrei na sala lá no começo? É. Eu tinha uns 2.000, não era? Não, depois dos 2.000, 400 aqui, e pouco. Nessa sala aqui eu tinha 415. 460, não era? 415, tá aqui, ó. 415? Isso. Então eu tenho 815 pontos de vida. Boa sorte, Celerim. Vai rolando dadinha aí que eu vou dar um mijão. Quanto você deu de dano já? Peraí, gente. 22 na radiante. 22 radiante. Tentar achar aqui os que. Mais 10. Tentar achar 20. 30. 40. 50. 56. Mais 56. Ok, 58. 2, 3, 4, 6, 7. Foi só isso. Vou fazer o teste de constituição. Passei. Só tem só uma exaustão. Eu tenho ações lendárias. Ela não tem. Vocês não têm. Tá certo, copiei o personagem integral. Mas eu posso... Não. Fazer uma magia e dar um ataque com uma ação bônus? Não. Você pode fazer o contrário. Você pode dar ataque e colocar ataque magia. E usar magia com ação bônus. Mas você pode dar ataque, você pode dar ataque e usar magia também. Não, eu tenho esse talento. Não muda. Você gostou do sabonete, amor? Eu tô avaliando. Deu quanto aí de dano? 78. 78. Sim, sim. Gostei. Te digo do Janjan. 78 de dano? Isso. Mas que lixo. Tinha 481, tem 78 agora. Porque metade do dano é imune, né? É. Ia dar 160. Tinha 481. Isso. Você tira 78. 403. É. Ah, é. 803. É 800. 803. 803. É. Isso é o melhor que você tem pra me entregar? Nesse round, sim. Nas condições atuais, sim. Quanto de dano do seu sopro? É... Metade de tudo que foi, inclusive, com a runa? É 100d10, se for. Porque tinha dado 200d10. Peraí, é metade? Metade do dano. Metade do dano. Sério? Tá, me diz aí quanto foi de dano. Quer que eu jogue os dados aqui? Então são 100d10? É. Quer calcular na média? Cadê a tabelinha de vocês? Ah, e dá pra você jogar aqui se você quiser. Não, é muito dado, joga aí. Não, você rola um dado e vê aqui. Eu sei, aqui eu só tiro 2 e 3 nessa média. É. Joga aí, vai. 20%. É, 20%. É que eu não sou acostumado a jogar D10, pô. Não tá calibrado, então. É, eu sou. Eu sou o cara dos D10. Vai jogar 100 D10 ou quer que jogue os 200? Não, é 100. 100. Isso é menor já. Joga 100. Só joga 99, só. Eu jogo 1. Joga 1. Eu vou tirar 1. Tira 2. Olha, olha aí! Se estiver jogando a tabelinha. Dá 507, hein? Então 516. 516 menos 803 vai dar 280. Ó, pra 3 é 300, sobra 513. 513? É, 287. Não, quanto que vai dar? 287 de vida total. Ok. Tenho 287 agora. Uhum. É porque é 516, 803. Okay. Tira 3, 513. Tá, mas assim ele tinha me dado... Ah, não, não tinha me dado nada, porque bateu no corpo dela. Isso. Beleza, tô com 287 pontos de vida ainda. Ela continua em pé. Você tem mais alguma coisa pra fazer nesse turno? Ver se ela tomou dano de fato mesmo. Ela tá tomando dano agora. Tá tomando dano. Dá pra ver. Você, vocês veem nitidamente... Não, agora não tem mais pra onde ir, né? Quando você descarrega aquele dano radiante, ela grita de dor e o corpo dela fica cheio de ferimentos dessa vez. Eu tô correndo os Crag ainda, né? Então... Aí você vê a mexinha... Carreguei o super na próxima rodada. E aí, vai ser só isso? Vai encerrar? Não adianta. Eu sei, mas eu tô carregado. Vai encerrar o turno e passar a vez pra mim? Sim. Certeza? Sim. Eu já gastei tudo que eu podia gastar. Os meus cantrip não fazem nada contra ela. Nem ponto heróico vai gastar? Poço de ação? Poço de ação, cai de novo. Calma. Então eu vou fazer um poço de ação. Agora você poderia me vir, Fiz essa vida certo? Era só isso que eu precisava fazer. Não, mata a mina, mata a mina. E vou usar mísseis mágicos com a runa. Pô, Bredão, aí sim! Mas é. Vai ser dano de runa, né? Isso, é dano normal mais o dano da runa. Se tá só o dano da runa. É porque. Agora você vai ver o trick. Se fosse é dano, eu não tava dando força. Da energia. Então, eu mas é elétrico, eu substituo pra elétrico. Substitua pra elétrico de runa, então. Tá. É só o dano extra da runa, que okay. É. Você não tá dando force? Eu absorvo. Caralho! Ah, deu 2. É, manda pra mim, 49. Porra, pai, dá. Gosto. Que isso aqui? Gosto. 49. O que vocês têm como reação pra eu usar agora? 30 de 10. É, tem escudo, eu tenho as magias. É, eu tenho counter spell. Counter spell dá. É. Eu tiro seu escudo. Não vou fazer magia. Quero outra habilidade. Eu tinha uns negócios que você já usou contra o Griel. Essas coisas em específico, míssel mágico em específico é só absorver, mas como não é force, então não tenho nada. É que você não pode se metamorfosear agora. É, tô na luz. Porque, ó, eu tô jogando, deixa eu ver quantos mísseis são. Vou jogar uma de quarto nível. Vai me subestimar mesmo? Quarto nível, cadê? Um pouquinho pra trás. Não tem nada. Só vou falar pra vocês, ou mata ela nesse turno, ou ela vai usando do tempo de novo. Trazer o corpo da Ciri de volta. Tá em outro plano. E daí? Sai fora. Runa do tempo. Sai fora. É runa. É runa, fia. Ai, cadê o míssil mágico? Tava aqui. Aqui. São 6 mais 1 por nível. Então dá 9 mísseis mágicos. Cada um tá dando 30 de 10 de dano. Porra! Eu sou uma... Cada míssil mágico... Como essa mágica? 270? Porque o dano do míssil mágico é o dano... total é por míssil. Então adiciona o dano total, vai pra todos os mísseis. Esse que é o combo da quinta edição. Então tá dando tipo 270 de 10. O dano extra vai por míssil. É, tá dando 270 de 10 só de dano de runa. Ok, counter spell. Aí eu tenho counter também. E eu não tenho mais counter E o meu counter é tipo 30. Não tem mais ponto heróico, ok. Quanto deu de dano então? Só de míssil é 270 de 10. 270 de 10. Dano rúnico. Puta que pariu. O resto é imune. Caraca. Ok. Se não fosse dano rúnico, se fosse força eu poderia absorver tudo isso aí, mas... Ah não, é que seria elétrico se não fosse rúnico. Não, se fosse... É, mas se fosse míssil mágico tradicional eu absorveria tudo. É. Certo, com esse ataque devastador então, uma onda de projéteis mágicos atingem ela, vocês escutam ela emitir gritos de dor, de agonia, e aí quando o Celerin cessa a sua ação. Vocês veem que ela permanece em pé diante de vocês, mas o corpo dela tá completamente inerte. Parado, ela não esboça qualquer reação. Passam-se alguns segundos. Depois desses alguns segundos que vocês estão esperando para ver se ela tem alguma reação, o tempo de uma retomada de fôlego, o corpo dela vai se desvanecendo e desaparece por completo. Já tava 9 segundos na frente, né? Não. É que o corpo ele desaparece uma rodada depois de zerar o alvo, os pontos de vida do alvo. Por isso que ela conseguia reverter o tempo. E aí ela finalmente desaparece. Ah, deu 270 D10 de dano, né? Tá bom. Quando ela desaparece, vocês veem um círculo mágico no chão, ele emitindo um brilhinho fraco, como se chamasse vocês. Ah, agora pra sim. Pra seguirem adiante. Lembrei, né? Agora eu vou ressuscitar a Toph. Dá um jeito na Ciel. Enfim, né? Você precisa ressuscitar você também? Eu tô numa mecha. Tá, numa então. Numa mini mecha. Você tem ponto heróico? Não. Só me traz de volta. Sobrou? Não, eu tenho. Só me traz de volta. É porque eu consigo duplicar a magia, aí eu ressuscito os dois. Ah. Dá um ponto heróico. Tem mas um aqui, no ó. Caso, uma, tipo assim, os dois, né? Só que a Cieira tá viva. É, então, a Cieira ela tá reencarnada. É. Você teria que trazer meu corpo de volta. Eu então. Consigo, eu dou ressuscitar. Mano, me traz que eu faço restauração molecular. Eu ah, pode ser, então eu vou ressuscitar só você. Ok. Você tá lá fugindo. Nadando, né, no astral, os caranguejos chegando perto de você, tentando penetrar ali o seu campo eletromagnético que tá te protegendo, certo? E aí, quando você acha que eles vão chegar próximo de você, eles estão aumentando tamanho, aquela escuridão vem cercando você, quando você sente que eles vão conseguir chegar próximo de você, você desaparece e volta a vida no seu corpo. Tá intacto. Cadê os caranguejos? Cadê os caranguejos? Não tem caranguejo. Só te anda pra alguém. Você levanta, olha e tem uma mecha falando com você. Não tem caranguejo. Quem tá falando? Eu. Pelo cheiro da alma é a Cieira. Pois é, né? E essa pequenininha? Erros de programação. Pelo jeito ela morreu. Pois é. Que droga. Se eu falar pra vocês que o plano astral está sendo tomado pelo nada, vocês acreditam? Vixe. Os caranguejos que acompanham as almas e coisa do tipo, elas já estão todas, já viraram todas criaturas do vazio. Por que, que você tá nesse bicho? Porque eu não tenho mais corpo. O que aconteceu com o seu corpo? A gente teve que fazer o mesmo que você. Eu sou uma mecha? Não, mas ela precisou morrer também. Ah. Só que ela fez do jeito dela. É, aí eu transferi a minha mente pra planta e aí eu nasci uma mexinha. Só que é um problemão, porque cadê o corpo? E cadê seu corpo? Então, carbonizei ali, ó. Ali aonde? Ali no meu plano. What? Você quer ele de volta, é isso? Ah, mano. Eu acho que sim, porque você tá vendo aqui, ó, olha bem pra mecha. Tá faltando um pedaço. Cadê as tatuagens? É, tá com uma mordida na bunda. A Jasmine tinha fome. E cadê as tatuagens? Mas peraí, se o corpo for carbonizado, as marcas continuam? Tá carbonizado. Ah, é desse lado. Putz, mas se voltar, volta a runa, será? Eu imagino que sim, de quando a gente reviveu com runa. É, ela tinha corpo, né? Sei lá. Não, das outras vezes. Eu... Ah, das outras. Tá, eu posso tentar então. Com o herói. Que eu não posso usar mais. Uhum. Uso restauração molecular pra recuperar o corpo dela. Ok. Tentar recuperar seu corpo, Ciro. Ok. Mas não sei se as runas vão vir. Aí isso daí já vai além do meu poder. Já. Você consegue voltar depois? Eu só transferi a consciência. É, a Toph tem runa. Não vai me matar de ameixa. Retardado. Não, você quer mudar algum atributo do seu corpo? Ah, olha, mais peito seria legal. Mas não! Toph. Arcanismo. Uh, 68. O corpo dela tá completamente destruído. Você restaurar o corpo, você vai restaurar o corpo dela no nível que o seu poder consegue restaurar. Não traz as runas de volta. Uhum. Para trazer as runas de volta, você precisa do poder das runas. Quando usou reverter o tempo com runa, voltou do jeito que estava. Precisa combinar runa com essa restauração molecular para restaurar tudo. Ô, Ciri, você não tem mais nenhuma runa, né? Não. O mas problema... O Gabriel consegue te ajudar, se for o tempo. Então, porque assim, eu conseguiria trazer seu corpo de volta, mas não a runa. E você não tem mais runa, eu também não tenho runa do tempo. Se ele não tem, cadê o Gabriel? Você tem outras runas. Você precisaria de runa da vida, provavelmente. Primórdio. Primórdio que você tem. Acho que o primórdio é o principal. É. Bom, vou fazendo um catálogo. Criar novas runas, né? Fazendo um catálogo pra poder restaurar as marcas. As marcas. Eu não vou ter a runa do tempo só. Não, mas eu acho que com o primórdio você consegue botar a essência da runa na pessoa. Sim. Pode crer. Sim. Verdade. Então beleza, eu emprego então essa restauração molecular junto com a runa do primórdio. Uma restauração primordial. Ok. Quantas runas você tinha? Todas, né? Não. Todas menos uma. 23. 23 runas. 23 runas. Ok. Dificuldade 10 e os números de runas, 230 de CD. Brincadeira. Você me fode. Antes de eu começar. Só um segundo. Eu pego o bastão, coloco no chão e ativo ele. Finalmente esse cara, esse bastão tá ativo! Porque eu preciso, talvez eu precise, tá, né? Porra! Eu não deu tempo, nem deu brincar! Eu tava morta! Mas aí, agora foi por opção sua. Não foi opção não. Minha não, porque eu não queria morrer. Você deixou. Eu era a minoria de voto, pô. Talvez vocês vão aí nas ideias da Ciere. Ok, você ativa o bastão. Beleza. Porque eu ainda sou neném. Você vai então rolar um teste de runa do primórdio. Tá? A CD vai ser 20 mais a quantidade de runas. 43. 43. Com o bastão me dá uma... Tá 10, né? Não, me dá uma resistência lendária. Oh. É duas. Então, ele me dá uma, eu preciso de uma só. Passando esse teste. Muito bom. Não. Tem que jogar um teste de runa pra conseguir restaurar ela. Depois você vai ter que jogar uma salvaguarda de constituição pra não sofrer efeito de fadiga. Faz um teste de primórdio, tem que dar 43. Tá. Se você não passar, toma. É a última ação do dia. Eu posso. É a última ação do dia, né? Vou usar... Inspiração. Supletivo. Ih, passei 15. De boa. Passou? Foi 45, né? 3. Passei de boa. Agora faz constituição. Agora o de construção que é aquele montão. Que é, né? Não, é o que você tirou. É o valor do seu teste que você tirou agora, dificuldade. 15, 20 natural. Passei. Passou. Cartinha. Ah, não, porque não é batata. Beleza. O corpo da Ciena, então, ele volta à vida. Mas o corpo dela não tem alma, não tem consciência. Porém, tem as runas ali. Uhum. Agora tira daqui. Agora tem que transferir sua consciência. Isso, e a alma, não. Deita aí. Mas não toda, tá tempo. Deixa um pedacinho na árvore. Hã? Deixa um pedacinho na árvore, tira só o que tá na mincha. O que você tá falando? Eu sei que você vinculou o seu... Isso, é isso que eu tô dizendo, não vai pôr toda a alma. Não, só o que tá é na só mincha. O que tá aqui, tá, beleza. Só o essencial. Tá. A alma, primeiro. Consciência. Runa da alma, runa da mente. Primeiro ela fala assim, ela fica parada, depois ela cai. Nesse caso, como que seria o mesmo esquema do outro? Mesmo esquema, tá. Então vou jogar, tem mais duas. Não, você soma 5, né? Por que 5? Porque você faz um teste com duas runas, né? É, duas runas. Você soma 5 na dificuldade. Fica na dificuldade então, pra você resistir depois. Pra eu resistir, tá. Mas qual que é a dificuldade pra fazer isso? Se for... Pra fazer isso... 30. Ah, então não precisa nem jogar. É o comigo que você faz? Faço. Tá, faz... Da mente da alma eu faço. Menino. Não, pera. Não, é mais difícil. Não, a Ciri é legal. A Ciri tá deixando. É, a Ciri está deixando, né? Tá facilitando. É um voluntário, né? É. Então vai ser 30. Então eu passo. Dificuldade baixa. Beleza. Você passa também? Não, 35 não. Você só joga com vantagem. Agora eu passo. Aí. Então você consegue puxar a consciência e a alma da Ciri que estão na ameixa, coloca de volta no corpo dela. A ameixa... Cai pra trás. Já foi absorvida já. É. Jasmine. Jasmine cata o corpinho da Ciel, fica segurando, e aí você acorda no seu corpo, Ciel. Ufa! Você olha a Jasmine, tá com você assim dentro da boca dela. Agora pode comer. Você e come seu antigo corpo. Menina. É uma ameixa! Mas era você. Ah, passado, lá volta novo. Agora a Jasmine vai ficar falando a verdade, né? Vai! É uma ameixa Veritas. Pode crer. É verdade, se eu fizer ela falar pra ver o que ela vai falar? Ela tem inteligência 3, né? O que ela vai falar? O dia tá claro. Minha squall. É, minha squall. Porque tudo é verdade. Sei lá, eu podia dar inteligência pra ela. Pode. Dá wake. Dá um despertar nela. Dá wake. Gente, não é verdade. Ia ser legal. Vai fazer? Vai fazer? Vai fazer. Ok. Eu posso. Quanto tempo dura isso? Sei lá. Acho que é demora uma hora. Vai, vocês fazem um descanso enquanto a Toph ressuscitou agora. Ah, a gente precisa lá ver a truta lá, né? Que truta? Sumiu. A nós. A nós. Ela sumiu. A nós. Não sei quem que é a nós. Ela sumiu. Ela sumiu? Não, a nós já era. Evaporou. Ah. Agora é só eu e você, não tem mais nós. A só. A Toeire. A Toeire. Toeire. Mas enfim, eu vou lá. É 8 horas de casting time. Dá uma olhada. Se eu reduzir... Uma hora. É pra uma hora. Ok, uma hora vocês fazem um descanso curto, então. Dá pra reduzir mais isso? E aí você faz a magia. Só uma vez. Só uma vez, né? Né? Faz a magia na Jasmine. A Jasmine, olha lá. Fica inteligente. Não deu habilidade pra ela falar ainda. É, agora ela percebe as coisas. É. Ela começa com a unha dela, assim, aí eu vou usar a piscar no chão e ela se desenha. É, você, Jasmine. Isso, você, Jasmine. É, legal. Pega um pergaminho e uma caneta. Fale. Dobra e coloca aí na boca dela. Mas a inteligência dela é 10, também não é muito. É, não é muito. Isso que ela já não saiu sabendo escrever, né? É. Não, ela consegue falar uma língua que você conheça. Que nem coisa que é capa. Pode ser comum. Sim. Não, pode ser comum. Jasmine. Isso. Eu. Jasmine. Jasmine. Ele deu certo o papelzinho, viu? Jasmine. Jasmine. Jasmine com fome. É, Jasmine sempre com fome, né? Jasmine com fome. Eu sei. Vou fazer umas frutinhas pra Jasmine você. Jasmine quer comer o gordinho. Que gordinho? O Hold? É o gordinho. Quem é o gordinho? Não sei, tem um gordinho. É o anão, né? Tem o Hold? Não era o anão? Tem o D. Não, mas eu não tô no jogo. Tem o Beholder lá. Então tem o Behold, agora, tem o Hold. Eu tô, cara. Eu faço um punhadinho de frutinhas que sacia por um dia. Sacia por uma hora. É pra ela, é. Delícia. Quero mais. Nossa. Adoro essas frutinhas. Eu sei. Quero mais. Aliás, minha deixa eu ver, eu faço 6. É. 6 punhadinhos. Gostoso. Mais. Chega. Não. Chega. Mais. Não. Mais. Não. Mais. Agora vai brincar. Tá bom. Mas eu não quero. Por que não? Quero comer. Não. Time, olho na Jasmine. Ensine ela. Vai ser um bom aprendizado pra você. Deixa comigo. Não, ensine a roubar. Ensine a não comer as coisas. Time é Everest, o nome do moleque. Everest. É. Eu achei que era time, não sei porquê. Everest, troquei. Time é molequinho do leite. Ah, é verdade. Everest, cuide da Jasmine. Tá bom. Ensine as coisas pra ela, agora ela é inteligente. Que tipo de coisas? Da vida, não comer os amigos. Onde que ela pode achar comida. Onde ela pode cagar. É. Ela é um ser inteligente, desenvolva a inteligência dela. É um animal. É tipo um bichinho virtual, sabe? Isso, e não deixa ela te comer. Então, é um tarrasque isso. Nossa, isso é muito maluco. Você nunca adestrou um cavalo? Não. Você adestrou na sua vida? Eu vi assim, Kurama, ajude o Everest. Mas tem um rato grande. É a mesma coisa. Só que esse rato pode te matar. É. Cuidado. Aí eu vi assim, Kurama, ajude o Everest. E vai sumir. Deixa comigo. Vou ensinar muitas coisas para ela. Não. Jasmine, venha comigo. Você vai ter uma aula especial. Ok. Hoje foi o fim do plano da CL. Não sabia que a libertação de Valkyrie incluía seu plano. Ok. Cara, eu vi a estátua de Valkyrie quando tava lá no nosso plano, no nosso mundo, no espaço. Eu vi o dedo de Valkyrie. Sério? Tudo explodindo. Ela tava assim pra você? Não reparei. Gente, essa. Tá... Não reparei. Toda hora que eu tentava tirar essa bandana, ela voltava no lugar. Tá difícil. Mas, exato, senão que a bandana está fazendo a função dela. E mas você... tem hora que eu preciso enxergar. Não, você nunca precisou, porque agora vai precisar. Ponto. Você entendeu? É que eu não precisava, que eu não quis, é diferente. Então, não queria, agora não tem o que querer. É, mas tem hora que eu tenho que saber que eu tô pego, tô encostando, né? Mas o que, que é isso? Se você não sabe que você tá encostando, meu bem. Bom, vamos voltar lá pra fora lá. A gente já tá ficando tempo aqui dentro. Foi um descanso curto, cura a vida se quiser. Que vida, viu? Eu ressuscitei, não preciso curar. É mais pro Griel, você, não sei se você tomou dano. Não. Ok. Vocês saem, o círculo tá lá. Ufa! O inimigo foi embora, foi derrotado. Total, vocês estão liberados para partir. Então, a Era Clave. A Era Clave, e aí vocês saem. Desaparecem. Ó, seu aliado. Da masmorra de Zaz. Quase morreu hoje. Quase, hein? Dark volta pra mim. Olha a minha folhinha aqui, né? Masmorras. Fiz uma folha, jogando aqui no caderno. E agora, pra onde iremos? Pra onde iremos? Esse não tem, essa não é do X. Não, essa folha não. Essa folha é pra identificar os negócios no mapa. Me dá. É uma folha A4 que tá. É uma folha A4? Se eu não me engano, é. Por que eu não estou encontrando ela? Bem, eu vou jogar o dado. Joga o dado. Achei, tá aqui. Nós vamos para Linhu. Linhu? Vai ter Genpoku aqui também? Eu acho que sim. Vai. Tá, Sas, acabou. E agora Linhu. Mas nenhum ficará para a próxima sessão. Eu vou descrever para vocês. A gente subiu de nível? Sim. 36, anota aí. Vou descrever para vocês. A gente não esquecer. Como é o ambiente em que vocês aparecem. É, a Toph tá em casa. É verdade, hein, Toph? Vê se não vai morrer nessa, hein? Mini Tamura? Desafio de nenhum, página 67. 36 sobe o quê? É par. É. Proficiência. E runa. Sobe proficiência? E runa. A gente vai pra 13, então? Isso, agora tem que mudar tudo, né? Eita, peixe. Legal. Eita, peixe. É, anota aí que tem mais um que depois a gente faz. Porque é, vai ter que ser. É demorado. Você nem viu o meu vídeo, né? Eu quero que você faça aqui, ó. Tatuar, mania, com a pele. Você não viu? Tipo, eu fui escrever pra você isso aqui, ó. É mania de vai tatuar, vestir com a pele, tá ligado? Aí papel, mesma coisa. Toma no rabo, velho. Isso, caralho. Vocês saem de um grande salão retangular, quase quadrado. Paredes e chão de pedra. Parecendo a vocês que se trata de uma masmorra comum, ordinária, certo? Mas alguns detalhes revelam para vocês que não é uma masmorra comum, uma masmorra ordinária. O primeiro desses detalhes, que vocês identificam, é que um silêncio sepulcral domina esse ambiente. Um perfume agradável de incenso traz a vocês a sensação de serenidade. E os corredores são iluminados por lanternas de papel, onde estão grafados símbolos que, para a maioria de vocês, são estranhos. E que também são encontrados em telas verticais de papel que estão penduradas nas paredes. Pegou de 8. Desculpa. Nada, eu tava contando na coleta. Vocês identificam os símbolos nas lanternas e nas... nos papéis pendurados como os kanji, os ideogramas utilizados na escrita de Tamura. Isso é tipo um festival aqui? Eles trazem palavras positivas como vida, paz, força, saúde, disciplina, entre outras. Assim é o ambiente que vocês estão. A Toph conhece, obviamente, o idioma. A Ciri também. E eu entendo. Você consegue entender também, né? Então todos vocês compreendem. Acho que talvez só o Grial não consiga compreender. Grial, Morin, Lisbeth. E é isso. E saindo desta câmara onde vocês estão, três portas. Uma que está à frente e duas que estão nas laterais. Conduzem, vocês não sabem pra onde. Mas as portas estão onde tem as placas? Como se tivesse tipo paz aqui. Indicando? É, festividade ali. Não, não. É, as outras, né, palavras positivas. Né? Não, não tem. Mas, tipo, vamos na festividade. Essas mensagens estão penduradas nas paredes, não nas portas. Ah, entendi. Como se fosse tipo um papel de parede. É isso, exatamente. No centro desse salão existe o círculo, né, que trouxe vocês até ali. E... há suportes de armas nos cantos das paredes que contém as seguintes armas: uma clava, uma besta leve, uma besta pesada, ambas com virotes, com 20 virotes cada, uma adaga, uma machadinha, uma zagaia, duas kama, dois nunchaku e um bordão, quatro shurikens, uma siangan, que eu não sei o que é isso, e uma funda com 10 balas. Essas armas estão à disposição de vocês, caso vocês queiram pegar. Ah, siangan, para começar. Pegar siangan, porque ninguém sabe o que é. Eu acho que é tipo uma lança comprida. Toph, você que teve treinamento, ou que você conviveu com a cultura, você se sente como se você estivesse num templo muraniano, como se você estivesse num grande monastério. É essa a sensação que você tem. Finalizamos então? Beleza. Querer, mas não quer, né? Vamos um pouco mais cedo. Acho que semana que vem tem mais. Tá de boa pra vocês semana que vem? Por enquanto, sim. Acho que sim. Então, demorou. Pra mim também rola. Depois, na próxima, talvez eu dê um hiato pra jogar uma sessão com o outro povo. E aí, depois, na semana subsequente, é nóis de novo. E pergunta. Próxima semana, D&D. Uhum. Vocês querem fazer 5 anéis na outra? Ah, você tem a história pronta? Você lembra? Lembro onde a gente parou, tudo. Eu preciso saber se vai pra eu me preparar, entendeu? Não sei, aqui eu queria terminar o D&D. É, vamos terminar. Terminar o D&D? É. Então vamos pro D&D. E também porque do 5 a 10 acho que ia ter que adaptar muita coisa. É, porque a D não tá mais jogando, o Runt não tá mais jogando, o Carpus não tá mais podendo jogar. É, então aí eu acho que esse é melhor resetar. É, resetar a mesa. Sim. No reset da mesa, a gente pode até pensar em outros jogos, se vocês quiserem. Uhum. Como eu falei, eu acho melhor a gente terminar de D&D, vamos acabar essa campanha aqui, né? Uhum. Acabar esse cara, essa campanha. Precisamos. Quantas masmorras foram? Precisamos porque o grupo tá desmanchando. Então, quantas masmorras foram, amor? 5? 6? Eu acho que essa é a sétima. É 7. Eu acho que é. Então, pra 20? É. É meio grande, parece, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 13 masmorras. Então, falta masmorra pra porra. Falta. A gente tem que começar a fazer mais de uma masmorra por dia. Difícil, né? Difícil, mas é o que a gente tem que fazer. Ou o Di tem que arrumar outro dia pra jogar. Ai, que jeito? Arruma, se vira. Mas é, o problema também tem o Jeff. O Jeff eu arrumo, eu faço ele arrumar um jeito. Ixi. Vai faltar na faculdade, hein? Se o Griel tivesse insistido em reverter, tinha pego ela. Na última vez. Eu já não tinha mais ponto heróico. Ela não ia conseguir reverter de novo. Não ia conseguir reverter, ela ia tomar o dano da flecha. Matava-se ele no labirinto. Ah, mas acho que ele não tinha mais ponto heróico também. Eu não tenho de guarda. Mas é seu isso aí. É meu? É, só ficha. Não é do Jeff? Não, só seu. Só tabela de porcentagem. Na minha tabela sim, mas o mapa eu não quero. Coloca ali, o mapa. O mapa fica com você, mestre. Deixa eu não. Não, mas esse mapa. Eu também não. Taca fora. Zera de Ciere. Vou picar o mapa. Zera o mapa. Não é, a Ciere é feita de Ciere atrás. Cadê o Dark? Você Dark com tá você?